A versão do Ale é a correta. Ô, rapaz, você viu esse negócio da, do troca-troca aí do Corinthians com o Inter? Rapaz? Nossa. Parecia aquele... troca-troca esse aí? Sabe o que parecia? Não. Aquele programa que tinha antigamente do Silvio Santos? Sim! Mas os caras do Inter tão surdos, não é possível, né, rapaz? Trocaram o Valdívia, bonito, joga bem, não. Jovem... Por um... O Valdívia foi pro Corinthians? Tá acertando aí, tá acertando. E quem vai pra lá? Giovani Augusto. Giovani Augusto. Porra, velho. Toca logo, hein? Corajoso, quem tem camisa tem, né, mano? Toca logo, hein? Pô, mas tá todo mundo dizendo que o Palmeiras tá na parada, hein? Do Valdívia? Mentira isso aí, RG. Eu não ouvi não, RG. Sabe qual que é, RG? É que os caras tentam polemizar a parada aí, inflacionar o mercado. O Palmeiras lá, com Guerra, com Rafael Veiga, com Johan, vai trazer Valdívia, velho. Seria o quarto cara pra compor aquele setor. Sem contar que o Moisés também joga mais adiantado. Não precisa, mano. Hoje com o Felipe Melo, Domênico, o Moisés passa a ser um meia também no meio campo do Palmeiras. Eu acho que não precisa. Então imagina, o Palmeiras teria já quatro jogadores que poderiam fazer aquela função. Você acha que o Palmeiras vai contratar Valdívia? Não, bom. Tá lenda, né, velho? Aí é achômetro, né? Não, chamada... Sabe que os caras lá, tudo pode acontecer. Chamada do Globo.com. Virou derby. Com negociação encaminhada para ir ao Corinthians... Chamando. Valdívia recebe proposta do Palmeiras. É Corinthians da audiência, né? Então os caras tentam fazer aquela novela mexicana, agora, sabe? Força a barra. Agora, por que o Inter estaria abrindo mão do Valdívia, cara? O Valdívia, RG, ele depois da lesão ano passado, ele não voltou a jogar bem. E esse ano não tá jogando também, né? É isso também. Tá, é caro, né, RG, se manter um cara desse pra disputar de segunda divisão. Não, caro? O Giovani Augusto é mais caro que o Valdívia. Isso que eu ia falar, mais que o dobro. Muito mais. Você tá trocando um cara. Estranho. Então eu não tô entendendo. Que ganha mais que o dobro e joga metade. Eu achei que ele ganha menos. E a questão toda que tá pegando é essa, né? Porque o Giovani Augusto ganha mais. Mas então se liga no bagulho, Motinha, ó. Ó, Gabriel, Rodriguinho, Jadson e Valdívia, Romero e Jô. Não. É a Alemanha contra o Brasil. Ah, não. Cara, começou cedo. Segundo B.O., velho. Você tá louco. 2 minutos de programa. Mano, você tá maluco, mano. O overall do Corinthians videogame vai pra 99, velho. Ih, 99, você tá maluco. Pô, eu juro que eu achei que depois daquela belíssima finalização do craque Romero, no jogo de sábado, você ia desistir dele. Juro que mas peraí. Você fala da espanada de taco? Eu vi. Mas e a outra caneta que ele deu? E outra caneta que o Romero deu? Mas agora ele vai viver de caneta. Não, mas o RG... Vai trabalhar na BIC, pô. Eu acho que é muito injusto as pessoas julgarem o Corinthians aí pela partida de sábado, mesmo achando também que o jogo lá, Corinthians Botafogo, se estivesse rolando até agora, ia estar 0-0. Aquele jogo lá foi um chá de cocô. Nossa. Foi zoado. Mas na boa, cara. Olha o gramado, velho. O Corinthians é um time técnico, mano. Jogar naquele gramado. Nossa, tá de brincadeira, mano. Pronto, agora a culpa técnico, é do gramado. Mano, o Corinthians é um time técnico. A culpa é do gramado, mano. O RG, jogar lá. Aquilo ali, mano, era um beach soccer tingido de verde, velho. Você é louco. Era só morrinho. Ele fala isso, não fica nem vermelho. Mas que vermelho? Quem fala a verdade não merece castigo. Olha, mano, eu vou concordar com você. Eu acho que o meu time perdeu também por causa do gramado. Mas, eu, RG, não, o gramado da ponte, velho. Não, o gramado da ponte, perto do... Não, mas pera lá, o gramado da ponte, perto do gramado do Botafogo, velho, é o Stamford Bridge, velho, tá de brincadeira. Ah, mano, eu tô com você, esses gramados, ó, velho, puta, tudo... RG, um time técnico como o Corinthians, que zela e prioriza o toque de bola refinado. Pega um gramado desse aí pela frente, mano, você vê, por exemplo, o Romero, com toda a técnica que ele é peculiar ali. Aquele chute do Romero na Arena Corinthians tinha entrado, velho. Ô, mano... Ô, você precisa ver o que o estádio lá, o Santa Cruz, estádio Botafogo, falou do Romero. Pô, com esse cara não dá pra ficar aqui, isso é louco. Ô, mano. Vocês pegam pelo Romero, mano. Romero o Corinthians também vai fazer a opção de compra aí pelo Pablo, né? Sei não, hein, Motinha? 10 conto pra aqui. É, 3 milhões de euros. 10 milhões de reais. Mas é Pablo, qual é a música? Oi. Então ele tem que fazer aí, parece que eles vão aceitar aí a opção de compra e vão ficar com o cara, mano. Então, Motinha, a informação que eu tenho é que o Corinthians ainda tá avaliando a situação, cara. Porque com todo respeito ao Pablo... É, mas não hoje, vale. Hoje não vale a pena pagar 3 milhões de euros no jogador como o Pablo. Não é que o Pablo é ruim, mas o Pablo tá muito longe de ser um Felipe na zaga, tá muito longe de ser um Gil, entendeu? É, então é uma situação que tem que ser avaliada com calma e com cautela. O time do Corinthians hoje, se ele tiver essa quantia pra depositar em um jogador, tem que trazer um cara que seja muito mais decisivo do que um zagueiro como o Pablo. Com todo respeito ao Pablo, que não tem comprometido e tem feito até boas partidas, mas não dá pra gastar essa grana aí num zagueiro como o Pablo, não. Pra gastar 3 milhões de euros aí no Pablo, mantém lá o Pedro Henrique, coloca lá algum menino da base mesmo aí, ou então traga um zagueiro aí promissor, que seja mais viável aqui do mercado nacional. Porque o Gil, quando ele chegou no Corinthians, ele já, sabe, mostrou mais personalidade, já em pouco tempo dominou ali o terreno, começou a virar uma referência na zaga. Agora, o Pablo é do mesmo nível do Balbuena. Se chegar lá, por exemplo, amanhã, ah, o Balbuena tem que pagar 3, 4 milhões de euros também para comprar em definitivo, também não valeria a aquisição, não. É, só uma informação com relação ao Corinthians, Motinha. O Coringão agora joga no meio de semana aí pela Sul-Americana. Vai Laú, pegar a Laú, né? O primeiro jogo é aqui na Arena Corinthians e o Corinthians decide fora. E o Fagner não joga. Então, o Fagner, Mota, ele tá suspenso por duas partidas, porque ele foi expulso naquela partida contra o Nacional do Uruguai, que era o time do Nico Lopes, porque ele foi expulso naquele jogo, né, na Arena Corinthians. E como aquilo ali aconteceu em 2016, o Fagner não teria condição de atuar. Aí você vai falar, ah, mas o Jadson ele foi expulso também em 2015, quando o Corinthians ele acabou sendo eliminado pelo Guarani do Paraguai. Verdade. Mas quando você é expulso há 2 anos, caduca a suspensão. Então, como o Fagner foi expulso há menos de 2 anos, o Fagner terá que cumprir a suspensão, que é de 2 partidas, e o Jadson tem condições de jogo. Então é isso aí, Motinha. O bagulho é louco, mano. Agora é só americana aí, porque... E o jogo da volta, você acha que vai ser mais fácil, mano? Então, Motinha, com relação ainda ao Campeonato Paulista, o Corinthians ele tem que fazer o jogo se tornar mais fácil. O Corinthians ele não pode aí tropeçar num adversário como o Botafogo. Jogo, não, o jogo foi horroroso. O jogo foi horroroso. Se as equipes estivessem jogando até agora, eu tenho certeza que ainda estaria 0-0. O Corinthians ele teve 2 boas chances durante a partida toda, Motinha. É, na minha avaliação aí, a melhor que o Corinthians teve foi no final do primeiro tempo, uma cabeçada do Maicon. Depois do Jô tentar acertar o chute, a bola resvalar no goleiro, a bola sobrou de cabeça pro Maicon, que acabou finalizando ali, cabeceou, mas o zagueiro conseguiu fazer o corte, interceptou. E no segundo tempo, uma jogada ali que o Romero acaba finalizando por cima do travessão, logo no começo do segundo tempo. Mas é muito pouco, cara. O time do Corinthians não criou nada, jogou muito mal. Então eu espero que essa desculpa do gramado que eu dei agora há pouco seja plausível para que no próximo jogo aí, diante do mesmo Botafogo aqui na Arena Corinthians, o Corinthians consiga aí fazer pelo menos uma boa partida, independente de golear. O objetivo é você ganhar do Botafogo e passar e avançar para a próxima fase. Mas o Corinthians, ele apresentar a bolinha que ele vem apresentando nos últimos jogos, você pega lá, a última boa partida que teoricamente o Corinthians fez foi uma vitória em cima do fraco Linense, foi 3-1 na Arena. Mas não dá para tomar aí como parâmetro o Linense, né? O coitadinho do Linense. Você pega lá, Corinthians e São Paulo, o Corinthians não jogou bem. Corinthians e Red Bull não jogou bem. Com a Ferroviária perdeu também, não jogou bem. É, contra o Luverdense, por mais que tenha criado algumas chances ali dentro da Arena Corinthians, mas você não pode falar, pô, jogou bem, criou chances contra o Luverdense. Não, jogar bem contra o Luverdense é criar chances e ganhar. Não adianta criar chances e não fazer gols. Ah, mas jogou muito. Uma coisa é num clássico você pegar e falar, beleza, criei pra caramba, peguei um adversário mais qualificado e mostrei que eu tive... sucesso nas chances que eu criei aqui, mesmo não fazendo gol, mas, porra, várias jogadas de perigo. Mas aí, do outro lado, é um clássico. Você pega lá um adversário mais qualificado. Agora, você pega adversários aí como Luverdense, Ferroviária, Red Bull, Linense, velho. Dá, né? Isso aí é pra fazer saldo de gol, né, Domingo? Concordo. Pra passar por cima, né? Mas, enfim, velho, aguardemos, então, os próximos confrontos aí. O Corinthians pega dia 5 agora na Arena Corinthians a Laú, pela Copa Sul-Americana, e no final de semana voltamos a enfrentar o nosso querido Botafogo de Ribeirão Preto. Laú. Então vamos... Laú, porco! Domingo que vem, Coringão e Botafogo. Vocês também. Ah, fala de nós aí. É. Palmeiras, minha vida é você. Porco jogando fora, né, Dodô? 3-1, né? De certo. Virada. Bom jogo, né? Bom. E aí, o Eduardo Batista já avisou o seguinte, não vai poupar ninguém pra sexta, hein, Domingo? Ah, mas não tem que poupar mesmo, né? O Palmeiras não joga no meio de semana, né? Até com respeito ao Novo Horizontino. O Palmeiras não tem jogo no meio de semana, né? Não. Então, o próximo jogo é sexta-feira. Tem que poupar todo mundo mesmo. Agora, alguns pontos, né? Às vezes você olha o resultado, pô, 3-1, tal, de virada, jogou demais. A verdade é uma só, né? O time do Novo Horizontino não é um time totalmente bobo, como todo mundo diz, né? Ele criou chances... Meteu essa, calor no seis, velho. Lógico, mano. Essa jogada aqui desse rapaz, que eu esqueci o nome dele. Como corre o rapaz, hein? Ele pegou a camisa 7 ali. É o Roberto. Rapaz do céu. Primeiro lance que ele perdeu o gol, né? É, rapaz, que ele toca não, lá. Ele não, ele perdeu. Quem perdeu foi o central. Aliás, mas, ele né? passou, ele meteu pro cara. Ele ficou pro certinho pro cara, que o cara errou. Ele rolou pro cara. A pontaria cara, do time é muito ruim. Aí na sequência, ao invés de tocar, ele foi lá e chutou no gol e fez o gol. Foi lá e fez o gol. Aí ele chutou e o Praz, infelizmente, passou no meio da perna do Praz ali. Era uma bola que muita gente fala que é defensável, mas eu acho Tem uma bola queima-roupa, é mais difícil de você pegar esse tiro aí. Né? Do sofá, tudo é. Bolas dos goleiros, tudo. Mas o jogo contra o Corinthians, o Jô também fez um gol entre as pernas do Praça. É, não, mas é cara a cara, né, mano? Cara a cara é um. É o goleiro frango de padoca, né? Sai todo aberto. Ih! É, não, mas ali, tá, ó, mano, desculpa, ali não é. Frango de padoca é bom. É, mas desculpa, eu não considero como um erro. Não, não é não. O cara teve mérito também. Não tem como o cara sair ali, né? Nem nesse, nem no Jô. E também não acho que... Teve um gol do Palmeiras, de cabeça no meio das pernas do Cássio. Também não acho que seja um frango, sabe? Porque é meio... É do Moisés, mano. Não acho que é falha. Aquele lance lá do Cássio, eu achei que ele falhou. Então, eu não acho. Bola foi em cima dele. Acho que tá muito em cima do lance, né? Então, é difícil você tentar defender uma bola dessa. Bom, enfim. O Palmeiras depois criou algumas oportunidades, perdeu uma pancada de gols, como você tá vendo aí no 97fm.com.br/estúdio ao vivo, né? O Borja, né? Que perdeu. Borja perdeu vários lances e tal. É, o Borja. E dois gols aí, né? Que a princípio os caras até reclamaram, mas não tava impedido, não. Tava em posição totalmente legal. Olha como você tá vendo aí, né? Olha lá. Agora o Dudu volta, tá vendo? Posição totalmente legal, tem um cara na frente dele e ele faz o gol. As pessoas não sabem, o Domingo tá se referindo às nossas imagens online, né? Exatamente. No facebook.com/energia97fm. É, tanto pelo Facebook quanto pelo nosso 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Então assim, depois o Palmeiras criou algumas oportunidades, virou o jogo, mas ao mesmo tempo o time do Novo Horizontino também poderia ter empatado numa cabeçada lá incrível lá, né? Em que o Praça fez uma defesaça, velho. O Praça fez uma defesaça digna de ser chamado até de santo, viu? Eu vou dizer uma coisa pra você. Aquela bola entraria e os caras empatariam e seria um outro jogo, né? Seria um novo jogo ali, porque seria 2-2. Acho que esse tiro aí... Não é esse tiro, é depois. Ah, no cantinho, né? É, no cantinho, né? Que ele coisa foi buscar. Linda, uma coisa impressionante. Uma defesaça mesmo. E aí, depois disso, o Palmeiras foi lá e fez o terceiro. Ficou mais fácil. E no finalzinho, quando o Roger Guedes fez esse terceiro gol, né? Foi expulso de forma que eu vou dizer pra vocês. Essa é uma das expulsões que eu não consigo entender. Juro, o cara vai no alambrado ali e você, se você for analisar, você olha lá, não acontece nada, cara. A torcida só tá comemorando com ele, ele já desce rapidinho, não teve momento de subir. Ah, sacanagem. Olha, eu vou dizer, olha lá, a defesa da... Olha que defesa ele. A bola vem aqui, olha que defesa esticada ali, ó. Ô, Dodô, o presidente do juiz... Novo Horizontino? Lá, não, o presidente da comissão de arbitragem falou o seguinte, que tá na regra, todos os jogadores sabem, não pode subir no alambrado, então por isso ele recebeu o segundo amarelo e foi expulso. E alguns dizem até que ele fez isso pra zerar os cartões, Dodô. É, ele já tinha... próxima fase, né? Mas ele disse que o cara até chorou... Não acho que ele fez pra zerar cartão ali, não, hein? O Dodô, ele foi pra comemorar com a torcida. Já tinha amarelo, né? Então, ele tomou o cartão vermelho. Ali não. Mas tá na regra, né? Então isso que eu ia falar, Dodô. Eu acho essa regra um absurdo. É o fim da minha. Absurdo. Daqui a pouco o jogador faz gol, tem que pedir desculpa. Eu, por exemplo, quando teria a oportunidade de fazer um gol decisivo na minha vida. Ale, para aí. Você fica todo bom eufórico. Gol decisivo, pô, na sua vida. Sim, na minha categoria sub-óbito, que é onde eu discuto ali o pessoal do sub-cirrose. Aliás, quando você joga nesse esquema aí... Sim. Ah lá, agora que ele vai comemorar, repare você, que ele... Ah, eu não sei se vai dar pra... Ver, ó, o Roger Guedes faz esse terceiro gol, porque no finalzinho, né, o que dá uma vantagem muito enorme pro time do Palmeiras. Subir no alambrado? Pode ele forçar vai o alambrado. Não, que lamentável, tá. Pode louco? Forçar o alambrado. E forçar o... Lembra do Ronaldão? Ah, Ronaldo ele fenômeno. Sobe ali, ele comemora com o torcedor, ele já vai descer. Mas vai que ele despenca do outro lado desceu. E machuca o torcedor. Não, vai que a torcida pula. Não levantou camisa, nada disso. Então, eu acho que é um absurdo, velho. Um cartão dado de maneira eu que concordo eu discordo. Com você, mas é o que eu tenho que discordar da regra. Da regra, exato. Porque subir da regra. No alambrado, inclusive, tá na regra. Então, mas eu acho que essa regra... Mas entra o bom senso da arbitragem. Mas daí, cara, depois o cara não dá o cartão, ele toma um gancho. Né? Mas ele toma um gancho da federação, essa questão. Então é isso aí, faz gol e pede desculpa. Eu acho assim... Daqui a pouco vai acontecer o que a RG falou, hein? O cara vai fazer gol e vai ter que pedir desculpa pro adversário. Mas por que os jogadores insistem se já sabem que não pode? O jogador já sabe que não pode levantar a camisa, tirar a camisa, vai lá e tira. É que na hora da euforia, adrenalina, né? Essa adrenalina tá a milhão, velho. Você quer que faz o quê ali? Mas você pode prejudicar o seu time, né? Adrenalina é coisa do hospital. Um jogo importante, por exemplo, uma final, são dois jogos. Eu concordo com vocês, eu acho que tudo bem. Tem um movimento aí, um hashtag pelo fim do mimimi, para tentar sensibilizar a comissão de arbitragem para mudar a regra. Mas isso aí tá na regra. Eu, se faço um gol decisivo lá na minha categoria sub-óbito, eu fico nu. Já aviso logo. Ah, se for no inverno, semi-nu. Dá até para não passar vergonha. No verão. No verão eu ponho o badalo para jogo. Velho, eu vou dizer para vocês. Eu posso até entender o cara não levantar a camisa, porque ele tá sendo... patrocinador. Ele tá sendo pago, tem o patrocinador, é a hora que a TV... Concordo. É a hora que a TV vai buscar o cara. É a hora que sai no jornal, né, gente? Mas, gente, porra, bom senso, velho. O cara foi rapidinho ali, foi e voltou, para. Mas o Ale falou, se o juiz não aplica a regra... Ele é punido. O juiz é punido. Mas aí o que a gente pede é bom senso de todo mundo, né? Pô. E quando o árbitro não dá o gol que foi, e quando o árbitro não dá o... Isso é uma outra história. É uma questão de bom senso. Mas aí cadê o gancho? É uma questão de capacidade. Mas cadê o gancho? Cadê os caras que estão vendo? Então tem que ser, né? Você tem que normatizar, pô. Você tem ser coerente com tudo. Ô, Dodô, o Palmeiras vai treinar no Pacaembu, né? Já essa semana. É melhor, né? Jogo de sexta. Vai jogar lá, então assiste, nada mais justo, né? É isso. Mas olha, o Palmeiras tem tudo pra passar, né? Ele pode até perder por uma diferença de um gol que está classificado. É difícil. Né? Assim, Esquece. Eu acho que praticamente. E praticamente o legal também de assegurar a primeira posição. Acho que é definitivo, né? Acho que daí então acho que pode ser definitivo. Pelo número de pontos. Depende de tudo que vai acontecer na rodada. O Palmeiras pode abrir aí, sei lá, 4, 5 pontos de diferença, né? Ou até 6. E decide em casa, né? Para o final. Muito bem. São as manchetes do Estádio 97 aqui na Energia, no oferecimento de Fricol, não é não, Narigudo? Claro que é, Narigudo. Desamordacei. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro, meu Deus do céu, falei, o que é isso? Um ataque de armas químicas, sei lá, algum bicho morto, mano, era o Mota saindo do banheiro, sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô, compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digite lá um código, que é Estádio97, e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Estádio 97 também tem oferecimento do McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. E quem ligar aqui falando todo dia a dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Também dizendo, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Você ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é o Estádio 97. Olha, aqui tá passando o nosso Fórmula 1. Ih, rapaz! Aí sim, hein? Não deixe de anotar e participar da promoção Estádio 97 na pole position, tá bom? Anota aí, tá? Passou mais uma vez o nosso Fórmula 1. Continuando com as manchetes, vamos lá, seu Ben. Ô, Bento não, seu Mota. Meu Deus. Não, mesmo aí, vai. Não. Corpinho mesmo. Não. Assim, o Bento tá mais magro. O Bento tá mais magro. Bem mais magro. Eu sou mais magro. E mais bonito isso também. Você tem perseguição contra mim, pessoa. Eu sinto isso. Mas eu sou bem mais magro que sou bem. Tricolor! Vamos lá, Tricolor! Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão! Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão! Vem, Tricolor! São Paulo que passou pela Linense, né? É jogando... pelo. É pelo, pela. É o Linense. Olinense. É, como visitante na sua casa. Pela primeira vez o São Paulo recebe como ele como visitante. Na sua casa. É. Né? 2-0. Né? Assim, né? O Ceni falou que foi um dos melhores jogos do São Paulo. Mas também, né, chefe? A Linense, né? Ô! É ô, animal! Ô, ô. Ah, pra mim é ô. Ah, ô. Cara, se pra você é ô. Então não fala A. Se ele promota ô ou A, é uma dúvida até hoje. É, mas é por isso que ele tem o dobro de chance na balada, né? Pelo fato justamente... porque ele vai no e na. Total flex, no. Álcool e gasolina. É. Não, aqui só tem um lado. Eita, lado do bem. Ah, você não engana. Lado do bem, velho. Muitas controvérsias. Lado do bem. Lado do bem. Olha, o São... Oi, fala. O São Paulo que vai ter o jogo, né? Quarta-feira aí contra o Defensa e Justiça, né? E não vai poder contar com o Michael, Coletri. Lugano e Wesley. Né? Todos suspensos. Maicon, Lugano e Wesley. Todos tá suspensos na Libertadores. Michael, aí. Lugano e aí a dúvida do Ceni, quem que vai jogar ao lado de Rodrigo Caio, né? Lucão, Breno ou Douglas? Meu Deus do céu! Bela dúvida. Haja emoção! Emoção é melhor! Coração, amigo! O Ale comenta muito aqui que os piores jogos do São Paulo tiveram o Douglas na defesa, né? Eu também acho. Mas o Breno também, viu? O Breno também, quando participou, também não foi dos mais felizes aí, viu? É, ainda não pegou no Breu, né? Coloca o Lucão. Não. É que o Lucão também não tem moral com a torcida, todo mundo olha com desconfiança, né? É difícil, difícil decisão, viu? Eu acho que ele vai de Lugano, né? Não, rapaz, Lugano, tem Lugano suspenso. Não, tá. Não pode. Ah, então tá suspenso, os três estão suspensos. Rapaz, é difícil, será que ele vai improvisar o Denis de zagueiro? Nossa. O Jusilei. Ah, o Denis pode ser, porque o Denis ele tem essa característica. Ele é ruim com as mãos, mas com o pé é um pouco melhor. Não! Renan muito bem no gol, hein? O Renan não foi nem ameaçado. Nossa. Nem ameaçado, é verdade. Você também pegou um bom chute lá de fora da área do Thiago Humberto. Era um momento que já tava 1-0. O Renan tá se divertindo. Velho. Olha, o jogo de ontem, o que dizer, né, cara? O São Paulo teve um baita domínio. O São Paulo chutou 39 mil vezes no gol. São Paulo tempo, poderia ter feito... Né? Eu acho que era o jogo pra terminar 5-0. Aí você fala, mas construiu o placar de maneira fácil? Não. Tinha certa dificuldade. Perdeu alguns gols feitos, né? Feitos demais. O Prato perdeu um cara a cara com o goleiro, que ali eu não sei dizer se foi demérito do Prato numa roubada de bola do Luiz Araújo ou foi mérito do goleiro, que o goleiro saiu muito bem também ali. Mas São Paulo perdeu uns 3 ou 4 gols muito feitos. Poderia ter terminado 5, 6. Mas fica nítida ainda a falta que faz um jogador de mais gabarito que faça a ligação entre os volantes e o ataque. Fica naquela zona que fica à frente da área adversária. É o último toque, é um drible para livrar a cara, que é típico deixar do Cueva. Sozinho, né? É. Me pareceu, apesar de muito controlado o jogo, certa dificuldade. Tanto é que o São Paulo só tinha bons lances em bolas cruzadas e jogadas laterais, ensaiada, basicamente. Né? Não tanto aquelas jogadas que caracterizaram um pouco do Cueva e do Prato na tabela por dentro, com o auxílio do Luiz Araújo. Já não aconteceram tanto. Várias vezes o Prato saía, inclusive, da área. O Tomás entrou, né, também? Não, o Tomás entrou, mas sinceramente também não mudou muita coisa. Foi mais próximo até do final do jogo, não dá nem pra comentar. E entrou basicamente, às vezes, até jogando como um ponta ali no lugar do Luiz Araújo. É, mas ok, beleza, foi um bom jogo, vai. Compensou agora a renda pro Linense? Não. Não. Não. 60 mil pra 60 ele. Mil. Ainda a bruta tem foi 300, reais? É. A bruta foi 300 e pouco, a líquida deu 120 e dá 60 pra cada um. Mas tem um jogo de volta também, não deve dar muita coisa, né? É que você tem que contar no Linense e somar a renda dos dois, o quanto leva dos dois. Isso. 50% dos dois jogos. Ah, olha, o negócio é o seguinte, que foi errada essa situação, já foi, todo mundo já debateu, né? Agora, que o presidente do Linense, com certeza, tem nada a ver com isso, né? Deve ter se arrependido, deve. Com certeza. É que o cara não vai passar recibo, mas deve ter. Eles não contavam com a astúcia da nossa torcida. É, a torcida eles não contavam com a nossa astúcia. O torcedor do São Paulo, ontem, eu notei que tava meio assim, meio... Tipo, já... Meio Linense, tipo assim, né? Vai passar. Não tava nessa vibe, não. É. Não tava, eu sentia... E não deu o jogo mesmo, né? Não deu o jogo, né? Não deu jogo. O São Paulo não foi ameaçado praticamente. Cara, acho que a torcida sentiu isso, o né? O cara faz conta, né, Ale? O cara, pô, vai num jogo... Ele vai guardar ele... dinheiro pro próximo jogo, que é mais importante, pô, né? A próxima rodada. Se o pessoal lá do Linense fizesse uma rifa, um bingo, se ganhava mais, né? Mais, Eu, se eu fosse o Leco, por exemplo, conhecedor da torcida do São Paulo, eu, por exemplo, não contaria ontem com um público de mais de 30 mil de jeito nenhum, sabe? Aquele público maior. Não, mas não deve ter contado. Não, o Leco não deve ter contado, né? Eu não contaria. O presidente do Linense lá, talvez aí não muito astuto, Mas olha, bem feito, viu? O cara tem que ser muito. Sabe, Sombra, olha, bem feito. Tomara que dê até menos agora. Torcida do São Paulo, ela... Tomara que dê menos. Não é difícil, não. Ajuda ele, sabe por quê? Acho que vai dar menos. Porque um nego desse aí tem que se ferrar, velho. Tem que se ferrar. Não é difícil, não, cara. Sabe, porque foram perguntar pro presidente, ele batendo no pé. Não, eu mando é meu, eu ponho onde eu quero, não sei o quê. Eu vi a entrevista do cara, sabe, se achando, pensando que ia ganhar 1 milhão aí. Dane-se. Ganhou 60 conto aí, ó. Sábado à tarde. O teu time, ele não merece estar na primeira divisão do Paulista, nem na segunda, você quer saber. Ele tava contando com um lixo. Tem outros times muito mais gabaritados aí. O torcedor São Paulino tá pensando? Olha, sinceramente, não podia. O torcedor São Paulo tá pensando, eu vou guardar dinheiro pra próxima rodada. Ah, então você escolhe o torneio e você não escolhe o time. Tem que torcer pro time independente da competição. Ô, mano, mas hoje em dia com a crise... Os caras têm que escolher jogo. É, mas ir. O cara quer ser torcedor de São Paulo, tem ingresso que é 1 real. Não, o cara não vai ver o jogo. Não tem ingresso de 1 real. Inventa bobagem e mentira. Não. Ah, que seja assim. Você tem os ingressos que não tem de pão. Truco de padoca. Fala do seu time aí, Tom. Não inventa coisas. Meu time tá na próxima fase. Meu time, o Palmeiras e o Santos. Vai ter que se coçar o teu, rapaz. Como assim? Não sei se é o Tom. Se olha, rapaz, se enxerga. Tá parecendo a imprensa que tava falando São Paulo. Paulo faz 2-0, mas não convence. Meu! O São Paulo e o Palmeiras fez os melhores jogos. O time que teve mais tranquilidade. Não, quem jogou melhor foi a Ponte Preta. Que teve mais tranquilidade na rodada foi o São Paulo. Então. Mais que o Palmeiras, que ganhou de 3. Não, e a imprensa, todas as redações falando: nossa, São Paulo no sufoco ganha 2-0. No sufoco. 2-0 no sufoco. Quem teve mais tranquilidade ontem foi o São Paulo. Na rodada foi o São Paulo. O moleque do São Paulo não sujou a cueca, velho. Não. Se divertiu, moleque. Podia misturar um pouco pra dar jogo, né? Sabe quando você tá fazendo o jogo lá, né? Você fala assim, vamos dar uma misturada. Vamos trocar de lado. Ficou meio desigual. Podia fazer isso com o time lá do moleque, onde está o Oli, né? Moleque, ontem se divertiu, velho. Muito bem. Estádio 97, aqui, sempre, na Energia 97. Pô, rapaz, olha os caras. Aí, ó. Né? Sim! O placar do Estádio 97 informa. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. Pô, não aguento mais essa música aqui, ó. Dá pra parar de perder pra Ponte, hein? Sei não, isso vai ganhar lá na Vila também. Olha lá, Ponte 1, Santos 0. Será que os peixes vai ser o único que vai conseguir ficar fora aí da fase final? Que pena. Hein, Azedão? Ai, meu Deus. Ai, da hora. Sabe, eu gosto de fazer o placar do Santos. Não é por nada, pelo Santista, por ninguém. Mas só pra ver tua carinha. Isso aí, meu Deus. Ai, boa semana aí. Tchau. É, mas tem esse trouxa. O palhaço esse nem apareceu. Nem vem, esse mané. Quando perde, ele nem vem. Ele deixa tudo na mão do RG. Azedão, deixa na tua mão, né? Azedão é cavalo de Troia, velho. Esse ele joga a bomba e sai andando. Esse é sacana pra caramba. O Santos perde, ele some. Ele deixa a bomba na tua mão, RG. É um covarde. Covarde. Esse mau eu vou caráter. Te falar. Mas eu queria isso também, mano. Mas a parada é a seguinte, cara. O torcedor santista, eu, todos os torcedores, mas. Olha, extremamente decepcionado e frustrado. O Santos, esse Santos, que descansou para fazer esse jogo, os caras não foram para Campinas, cara. Os caras continuaram descansando, velho. Comeram a feijoada. Não, na boa. Gente do céu! Vocês já sentiram isso que aconteceu com todos os times? Todos os nossos times. Já aconteceu de eu falar assim... Uma semana de descanso... É, pai, cara, agora essa semana... no dia do jogo, você fala... Não é possível... Cara, o que os caras estão fazendo? Não, não, mas, ô bicho, um time dá 2 chutes ó, no não gol. Não aconteceu nada. Eu assisti o jogo nada, e foi realmente nada, ruim, viu? Nada. Ruim. Nada. Santos jogou mal pra ruim. Perderam de pouco ainda, hein? É, ô David, pelo amor de Deus, velho. Olha o zagueiro que dá coice na bola e erra, velho. Nossa. Olha. O cara deu um coice na bola. E o Vanderlei fazendo uma defesa de cabeça. Não, de cara. De cara. Né? Meteu a cara na bola. Deu a fuça na bola. Mas, cara, o Vanderlei, olha, levanta a mão pro céu. Salvou? Levanta a mão pro céu e divide com ele, cara. Porque já não é a primeira, hein? Não foi esse Vanderlei, RG, que se machucou no mesmo Moisés Zuccarelli, numa dividida com o Rildo? Lembra? Foi. O Rildo que quebrou. Escorria sangue, quase teve uma hemorragia nesse gol aí. Foi o Rildo que passou em minha vida. Ah, sensacional. Agora é o seguinte, tem o jogo de volta. Se vai entrar com essa lerdeza, com esse marasmo e com essa boa vontade... Quando que é o jogo aí, gente? Segunda-feira. E com essa boa vontade que eles estão de jogar no Pacaembu, vai ficar pelo meio do caminho, velho. Não vai passar, não. Você achou da declaração do Ricardo Oliveira, RG? Que horas disse da noite, que preferia jogar lá. Lamentável, na... lamentável. Na Vila. Lamentável. Toda vez ele vem falou que enjoa na Serra. Lamentável. Enjoa na Serra? Não, mas ele falou isso. Para, vai. Isso. É lamentável e é uma falta de respeito com os torcedores do Santos aqui em São Paulo, cara. E é sempre a mesma batida. Você se sentiu desrespeitado? Eu não, porque eu não vou a estádio. Eu não vou em jogo. Mas o torcedor que gosta, o torcedor que sai daqui, verdade, que gasta 300, 400 pau para ir lá na Vila Belmiro, lá embaixo assistir jogo do Santos, e que gostaria de ter o jogo aqui em São Paulo, que mora aqui, porra, esse cara, você imagina aí, o cara vai lá e lê uma declaração dessa. Porra, mas você não acha que o Santos seria mais favorito se jogasse na Vila esse segundo jogo? Ah, mas então não fica enchendo o saco e reclamando que não tem dinheiro, que não recebe salário, velho. Porque se vai continuar ganhando lá, ganhando não, né? Porque tá tendo prejuízo. Porque, porra, 8 mil pessoas foram 8... na Libertadores. É, bota 8 mil, 10 mil neguinhos lá dentro e não pode cobrar ingresso a R$1.000. Porque e aqui tá em São Paulo, se for toda. 10 mil, porra, já, se for mal, vai ser 10 mil, então, né? Então, desculpa. Então, depois não reclama que, pô, não tem dinheiro, depois não reclama que tá com dificuldade, que aí não dá. Agora, se todo mundo compactua, porra, comissão técnica, jogador, presidente. Vai ficar putinho porque vai jogar. O presidente já falou que vai fazer um jogo no Pacaembu, depois vai jogar na Vila. Você quer o quê? Você tem medo desse jogo, velho? Não, eu não tenho medo. Se o Santos não jogar, não passa. A Ponte tá certinha, cara. E a Ponte tem dois jogadores. Tá bom, hein? Pô, esse tal de Potker. É Potker? Aquele que não veio pro Corinthians. O Potker, velho, o cara mata. Ele mata, ele não perdoa. O cara mata. Mas não mata. É um cara craque, né? Tô chamando ele de Bruno lá. Não, inclusive. O problema é o seguinte, homem. Não é craque, mas pra Ponte Preta é o cara. Pra Ponte Preta é. Acertou, casou. Mas não precisa ser craque, fazendo gol. É. Centroavante não precisa ser craque. Se o Juninho pernambucano, você viu o que ele falou? Que tá pintando um novo Adriano Imperador. Não, ele não falou isso. Juro por Deus. Andando muito com o casão, hein? O que aconteceu? Não, não é possível. Juninho Pernambucano. Tá no Twitter dele. É possível, velho, que ele falou isso. Tá no Twitter dele. Falou isso sobre quem? Sobre o Potker. Tá de brincadeira. Que pode estar pintando um novo Adriano Imperador. Não, eu fiquei preocupado. Potker não é isso. Em que sentido? Não, porque no futebol não é. O novo Adriano Imperador, eu juro que eu pensei em alguém que não sabe. Que da balada. No Miyashi. Velho, olha o perigo. Porque numa dessa sombrar, ele tem algum policial que trabalha no trânsito que segue ele no Twitter. Parou na Blitz, não precisa nem de bafômetro, velho. O cara pega o tweet pra caçar a carta, mano. Fala, enfim, desculpa. O William Potker, dentro da Ponte, no time da Ponte Preta hoje, vai muito bem, o cara tem que ser respeitado. Não, né? Sim. Mas o Adriano é muito, né? Pior artilheiro do Paulista, não é? Sim. Sim. Não, não é o Prática. Não, não. Então não dá. Acho que é o Potker, hein? Então, não dá pra vacilar e a Ponte já vem aí batendo na trave, hein? Se marcar, não passa pela Ponte. Ô, RG, e o Santos que já começou as conversações aí pra renovar com o Rafael Longini e com o Ricardo Oliveira, né? Ricardo Oliveira tá negociando tá aí. Tá certo, tem que negociar. Tá pensando no Brasileirão. E tem que ficar com o Ricardo Oliveira, né? Não, o contrato do Ricardo Oliveira vai até o final desse ano, RG. É desse ano, né? É. Então, a diretoria do Santos quer estender até o término do ano que vem. Porque você não tem a dúvida que vai ser um jogador que daqui um pouco, e pelo que a gente tem por aí, pelo mercado, pela praça, vai ser um cara assediado pra caramba. É, Europa leva, né? Você tá louco, né, RG? Ricardo Oliveira Não. Aqui no Brasil. Eu digo aqui dentro. Que Europa leva? Você tá louco? Europa leva. Europa levar o Ricardo Oliveira. Europa que fala essa besteira. Europa leva, pô. Mas aqui no Brasil tem espaço. Ah, mas você não tem a dúvida, pô. Muito bem. Só aí. Então, só passando aqui, sombrar a informação. Tá empatado na artilharia aqui, ó. O Potker. Quer dizer, deixa eu dar um refresh aqui. Refresh. O Pottker, ele acabou fazendo gol a mais, mas o Gilberto tava liderando junto com ele. Era o Gilberto. Mas o Pottker tem 8 e o Gilberto tem 7. É isso aí. E o Hernando Santo André tem 7 também. O Prato não tá com 6, acho? Ele fez 5 gols em 7 jogos pelo São Paulo. Aliás, os 5 de cabeça. Quem que você falou? Hernando do Santo André? Hernan. Aonde é, mano? O cara é artilheiro? Mas o Sombra. Com 6 gols aí no Campeonato Paulista, temos o Luca. O Cueva do São Paulo é o outro que segue já rabiando aqui. O Gilberto, ele tem 5. Olha aí, tá vendo? Quanto tempo eu não vejo o jogador do São Paulo brigando por artilharia? O Prato tem 4. Aí, mudando, hein, as coisas. Dois. Aí, mudando. Dois. Olha aí. Gilbertinho tá fazendo a dele. Dois, né? Gilbagol. Falar em gol, o Neymar chegou ao seu 100º gol com a camisa do Barcelona no jogo contra o Granada, Ah, mas também pegando os Granada da vida? Os bombom Granada. Olha os contos. Olha os antes. Olha os antes, Neymar. O Neymar, ele cresceu muito aí jogando na Espanha. O maluco tá mais maduro. Isso vai fazer com que daqui a pouco ele peite o Messi e o Cristiano Ronaldo entre os melhores do mundo? Concordo. Mas o Campeonato Espanhol é a baba da baba, né, gente? Se o cara tiver 2 pés saber andar, o cara... Mas aí você só ratifica, né? Se é a baba da baba, o Cristiano Ronaldo e o Messi deitam e rolam lá. Então o cara... Mas aí os caras são de outro planeta, RG. Agora, se o cara souber andar e tiver 2 pernas ali, mano, o cara faz gol no Campeonato Espanhol, né? Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Ah, atenção você, tô falando de carro, vou falar de seguro agora. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97. Esse é o Estádio 97. Lembrando, quem ligar e falar só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. E dizendo todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Vamos pro telefone? Bora. 3284-7097. Ele foi embora, mas deixou o seu o telefonema aqui, os ringtones com a gente. Quem? Marlone, que saudade. Né? Marlone! Mano, chora todo dia pelo Marlone. Alô? E o Cleiton estreou, hein, mano? Alô? Quem fala? É Marcos. Marcos, tudo bem? Tudo bem. Marcos do quê? É Marcos Rogério da Silva Gavião. Louco, velho. Rapaz. E quantos anos? Eu tenho 37 anos. RG 3.7 na segunda. Na segunda, do jeito que foi, o sábado. Calma o cacete, segundo jogo. Calma, RG. Calma. Ô, Santos Marcoso, maior. Santos o quê? Marcoso, velho. Sensacional. Muito bom. Tá louco. Muito que isso? Bom. É muito bom. Marcoso, velho. 2.4. Caraca. Ó, não é só o Santos que tá jogando mal, hein? Se liga, puxador. Vai sentar no colo do cobrador. Isso, juiz. Ô, juizão. Não, para de ficar agitando, meu. Não. É que abre um precedente perigoso. RG, por que você tem contra os cobradores? Hã? Nada, por isso que eu tô mandando ele sentar no colo dele. Né? Inclusive, vai acabar com os dias contados. Aliás, eu acho uma sacanagem. Na Zona Sul, aqui, RG, já começaram a tirar os cobradores. Por quê? Coitados dos cobradores, pô. Porque agora os caras querem só cartão, né? Só cartão. Não quer que use mais dinheiro. Não precisa mais dos cobradores. Aí vai fazer o quê com os coitados? Alegaram. Quem vai durar menos, os cobradores ou Mota aqui no... Eu tô aqui 14 anos. Faz sua história, mano. Nossa! 14 anos, pode zoar, pode falar o que quiser, chamar de idiota. Olha o que o cara mandou, faz a tua história, mano. Eu tô 14 anos sentado aqui. O Rudy não tá mais entre nós, né? Pelo que eu percebi, o Rudy pereceu. Foi bem legal trabalhar com o Rudy. Às vezes é convidado especial. Participação especial. É verdade. Os caras estão fazendo uma fotinha hoje, mas que foto gay. Ele fez? Foto gay? Como assim? Vou te falar um negócio. Não sei quem foi. Falou o seguinte, aquele rapaz lá que faz as imitações e tal, ele tava no navio, tava? Tava. É, ele é também, porque tem o Mota, porque ele usava usando um shortinho meio estranho. Não, é. Você não sabe o que, que ele o faz. Rude, olha, um o Rude, olha, o Rude. Não, assim, e o pior é que ele acha que ele entrou na academia, acho que tem 3 meses, ele já acha que ele tá todo bombado, personal, né? Trainer. Mas, olha, ele acha que ele é marombeiro. Passa vergonha, né, velho? Ali. O Rude, viu? O Rude não é, mas ele tem um avará. Não, é o seguinte. O alvará já foi retirado. Liberar, ele quer liberar. Ele tá prontinho, RG. O Rude, ele tem bumbum guloso. E acontece o seguinte. É. Bumbum guloso é o Mano. Eu não. Agora, o Rude é o seguinte. Você tá lá com... Tá tranquilo. Ele não vai lá pegar o teu kibe, mas se você botar na mão dele, não larga nunca mais. Ah, não larga. Aí segura com força. Parece que gosta, hein? Ô, Marcos! Você não compra o quibe, mas se puser na mão. Ah, é aquela coisa, né? Como diz o Mano, assa, né, mano? Esse senta maior, né? Assa o quibe. Ô, velho, e o bairro? O bairro é Jaçanã. Ah. Moro em Jaçanã. Seu bebê se trem. Que sai agora às 11 horas. Só amanhã de manhã. Cara do sol. Ô, velho, Jaçanã é o bairro onde morreu a mulher pequenininha? Como assim? Que isso? Que isso? Sensacional! Jaçanã! Que é isso? Você tá louco? Cadê a nota aí? Cadê a nota? Eu quero ver. Que é isso? Vamos ver se foi boa a nota. Você tá louco? Eu só tento. Olha lá, pera lá, o Rudy. O puxador tá aqui. Que bichice. Olha lá, ele ficava. Ô, Mota, se calma. Peraí, Mota. Queima. Você conhece muito disso aí. Sim, escorrega. Escorrega, fácil. Esse até aí, você véio, que acompanha a nossa transmissão online, clica agora aí no facebook.com/energia97fm. Você vai ver o selfie do Rude e você responde pra gente. Olha, mande sua mensagem pro WhatsApp. Puxou o short. Não, ele sabe, anda assim, com o shortinho puxadinho. Você grava sua mensagem pra ele, 94-353-0150. É. Diz, sim, o Rude, sim. Sim, o Rude senta. É no elevador? Ele anda de costas. O Rude, você acha que o Rude senta ou não? Só ele anda isso, de costas. Quer dizer, ou não? Quer dizer, fica tirando foto no elevador. Fica tirando sarro de quem tira foto no elevador. E aí vai, vai lá e tira mostrando a coxinha. Essa coxa. Tirou sarro outro dia do Vilela que eu vi e fez a mesma foto ali. Essa coxa é de periquito, velho. Peraí, é que o Rude ele faz selfie de coxas. É que o Vilela, que o nosso mediador, ele gosta de fazer a selfie de panturrilhas. Ah, tem diferença. É, tem diferença. Agora, e ainda se fosse, ele tá dando lance de cana, né, de perna. Se fosse uma perna bem torneada, o Roberto branca, Carlos lateral. É o palmito, velho. Uma perna boa dele é a perna ruim do Lasgrael, pode ver, ó. Ah, não! O que é isso aí? Que isso? Não, não é possível. É ele, de novo. Ah, não. Ele queima, gente. É só quando bebe que ele é gay. Não, velho. Você é olha tá o braço bebendo do todo Rudy. Dia, né? O braço do Rudy parece um rocambole semi-pronto, velho. Tá de brincadeira. Não tem um risco, não tem uma definição. É uma Maria Mole. Ele acha que ele é todo fitness, velho. Ah, é? Ele faz umas fotinhas assim meio de lado, assim, sabe? Tô sensualizando, tá achando que é modelo. É. O cara é fraco e é feio. E é branco demais, velho. Parece um palmito, velho. É zoado, mano. Ô, Marcos. Ai, ai, ai. Marcos, você já desconfiava disso ou não? Do quê? Do Rudy. Não, nada. Qual time você torce? Bem-vindo, aqui é o estádio 94. Oi, aqui é o estádio, essa é a energia. Opa. Qual que é o time, brother? Meu time? Sobe o hino aí, mano. Hino. Todo poderoso. Depende, o Corinthians é todo poderoso. É o Corinthians ou Deus? Ah, que isso? Os dois únicos todo poderosos. Deus e o diabo. É o timão mesmo. É o Corinthians, mano. O sobrenome do cara é Gavião, Paquinho. É nóis. Então era o diabo. Ô, amigão. Gavião gosta de pegar, né? Ô, amigão, quem gosta de pegar pinta aqui é você. O Gavião pega pintinho. Mas, mano, você que é um biólogo, você que estudou muito isso, goleiro. É verdade essa história do Gavião querer catar os pintos? Não. O Gavião corre. O Gavião ataca galinhas. Galinhas. Ele ataca o pintinho. É canibalismo. Ele pega o pintinho e leva pra comer. Ele ataca, ele ataca a Bambi em floresta. Assiste Discovery Channel lá. Ele pega pintinho e cobra, Gavião. Olha lá, outra foto dele, olha lá. Cobra, não dá. Não dá pra pegar a Bambi, Bambi é muito grande. Quem choca o Bambi aqui no programa é você, mano. Nossa, que bichona, velho. Ali tá esticando a bundinha, hein, Sombra. Olha, não tá fácil não ali. Nossa, olha a perninha dele. Olha, queima. Meu Deus. Esse game, hein. Isso não é nada, e quando ele chega embalado achando que é artista? Ô, amigão. Dona Sandra, ah, olha isso, Dona Sandra. O Rudy, fala chiclete. Chiclete. Ah, esse aí. Ó, amigo, sabadão aí, sábado à tarde, o Corinthians jogou contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto, mas o Corinthians não jogou bem novamente, hein, cara? O que tá pegando? Mano, foi o gramado mesmo? Deu sono esse jogo aí, hein, mano? Mó treta, hein, nossa, mano? Nossa, velho. Deu sono. Mas o que você acha que foi? Rádio, eu escutei no rádio hoje, tipo, se a criança fizer bagunça, pra pegar esse jogo aí e trancar no quarto, foi de castigo assistindo esse jogo aí, porque, meu, foi duro de assistir esse jogo aí, hein? Ah, mas vou te falar, cara, o negócio é o seguinte, brasileiro também é muito mal acostumado. Mas é verdade, Motinha. Ah, feliz é o cara que mora na Coreia do Norte, que não conhece Messi, não conhece Cristiano Ronaldo. O parâmetro do cara é aquilo. O brasileiro, mano, o cara não pode também ter uma partida ruim que ele começa a cornetar, mano. Mas você vai atacar ou você vai defender? Não, RG, eu acho que você tem que saber ter o meio termo na parada. Vê ali, ó, por exemplo, Corinthians e Botafogo foi um jogo horroroso. Acho que pra que o jogo ficasse ruim, tinha que pôr o Messi de um lado e o Cristiano Ronaldo do outro, pra ficar ruim. Eu tenho uma ideia. Caraca. Então, eu entendo também a revolta, etc e tal, mas o torcedor também precisa entender. Ó, por exemplo, esse gramado, RG, não é desculpa, não. Ô, o gramado deixava a bola viva. Toda hora que a bola quicava ali, mano, a bola demorava 10 dias pra parar de pingar, mano. Mas foi gramado, o Botafogo duro, que não deixou o Corinthians jogar, ou você atribui realmente a falta de técnica, a falta de tudo só ao campo? É o conjunto de fatores, RG, porque o Botafogo, se tivesse que apontar um time que esteve mais próximo da vitória, foi o Botafogo. O Botafogo, ele conseguiu neutralizar o Corinthians, ele anulou o Jadson. É ruim, é fraco. Mas o Botafogo, o que ele fez? Ele conseguiu neutralizar o Jadson. Ou seja, ele conseguiu acabar com qualquer válvula de escape que o Corinthians pudesse ter de qualidade no meio campo. Então o time do Corinthians, ele ficou meio perdido. O time do Corinthians, ele saiu da defesa pro ataque no chutão. Tanto é que muitas vezes ali, eu vi até o próprio Carille pedindo para que o Cássio lançasse bola pro Romero quebrar de cabeça. Vai pedir pro Romero dividir bola de cabeça, velho? É um absurdo. Mas o Jô não tava em campo? Então, esteve também, Sombra, mas aí que tá. Não dá pra exigir do Jô que ele volte tanto pra buscar a bola. Porque uma coisa é você ter um centroavante que tem a... É o cara que vai espanar a bola ali, então, né, mas aí que tá. Quebrada. O Jô, quando dava, ele ia também pra fazer essa função. Mas muitas vezes ali, quando o Cássio tentava ligar o contra-ataque, o Jô não tem essa velocidade pra puxar o contra-ataque. Também acho que não dá, não. E o Romero, ele já tem, porque se a bola pinga e o zagueiro não consegue dominar... O Romero vai pegar essa bola na sequência e ele vai conseguir conduzir a bola. E o Jô tem que estar lá, né? Aí que tá, você precisa de um centroavante referência na área para que possa concluir. Agora não dá para exigir do Jô que ele tenha a velocidade do Romero. Então o time do Corinthians, ele tá um pouco desorganizado. Inclusive, amigão, quem pode passar essa organização no meio campo do Corinthians e jogar a bola que sabe é o Valdívia do Inter de Porto Alegre. Você tem acompanhado os noticiários aí? Você gosta do Valdívia? Você conhece o futebol do cara? Joga bem, raçudo, o cara é do Corinthians, hein? Então, mano, agora, mas o Valdívia, ele foi um... Segundo o Globoesporte.com, o Palmeiras teria entrado na briga pra ter o Valdívia. É lenda, eu falei. É lenda, isso aí é pra inflacionar o mercado. Mas é verdade, Mota. Basta analisar o elenco do Palmeiras. O Palmeiras, ele tem no mínimo 4 jogadores que podem fazer essa função. Você tem ali, ó... Eu não entenderia Guerra, também. Você tem ali, ó, Guerra, você tem Rafael Veiga, você tem o Johan, e você tem o Moisés que pode jogar ali avançado. Não, mas isso não é problema pro Matos, hein? O Matos, ele não quer nem saber quem morreu, ele quer chorar. Não, mas o... Ele é compulsivo, rapaz. Não, mas o Ale, a questão não é o Palmeiras querer, a questão é o Inter aceitar e o jogador idem. Agora, o jogador sabendo, Sombra, que o Palmeiras tem interesse, tudo bem, o cara fala, beleza, vou receber um salário X. Mas ele sabe que ele não vai jogar. Ele não vem pra jogar. Ah, mas vai estar no time que pode ganhar. Mas Mota, o jogador, ele quer atuar. Inclusive, uma das pretensões do Inter é colocar o Valdívia numa vitrine pra fazer negócio. Porque a condição de negócio seria o Valdívia vir pra cá e o Giovanni Augusto ir pra lá. Ambos com contrato até o final do ano. Com o valor estipulado pra compra. Se o Corinthians quiser comprar o Valdívia, vai ter que pagar aquele valor que o Inter tá pedindo. E se o Inter quiser comprar o Giovanni Augusto, vai ter que pagar aquele valor que o Corinthians pede também. Só que o negócio é o seguinte, Sombra. Se o Corinthians não pagar o valor que o Inter vai estabelecer em contrato, a chance do Inter conseguir valorizar o jogador e vender, porque ele vai estar atuando na Série A se ele jogar bem, existe uma grande probabilidade. Acontecendo isso, o Inter consegue fazer dinheiro. Se você pega um jogador que ele está voltando de lesão, que não está conseguindo jogar a bola que ele jogou ano passado, porque no Inter ele não tem jogado também, ele joga algumas partidas e não tem jogado aquela bola que ele conseguiu mostrar antes da lesão. Chega um jogador desse no Palmeiras, a chance dele entrar em campo é zero, cara. É zero. Zero não. É zero, Domênico. Não, não. Você tem Guerra, você tem lá Rafael Veiga, você tem Johan. Mano, ele pode entrar. Domênico, os jogadores estão entrando no momento da partida. O Johan, que não tá machucado, que não tá machucado. Fez uma excelente campanha aí com o Coritiba lá no Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas se machucou, mano. Com o Coritiba não, foi com a Chapecoense. Quem tava no Coritiba era o Rafael Veiga. O Johan não conseguiu ter chance até agora. Mas você não acha que o Rafael Veiga também é uma boa moeda de troca por empréstimo do Palmeiras pro Inter? Mas acho que é melhor que o Giovanni Augusto. Melhor que o Giovanni Augusto. Mas o Palmeiras não vai se desfazer. Por que não? Empréstimo. O Palmeiras aí que tá. O Johan. Quem? O Johan. Rafael Veiga, eu falei. Então, mas é que tá. Vou colocar um jogador que na hierarquia tá abaixo do Rafael Veiga. Se o Guerra não jogar, a primeira opção hoje o Palmeiras tem ali dentro do time é o Rafael Veiga. O Johan, Sombra, era pra ter saído aí por empréstimo pra própria Chapecoense? Não saiu. Mas, quando o Guerra não joga, eu acho que não sobra nem pro Veiga. Quando o Guerra não joga, aquele trio atrás do atacante acaba sendo o Dudu, Sim. Acaba sendo o Michel Bastos, e ainda um terceiro homem que seria... Pode ser o Moisés. Mas o Moisés tá machucado. Então, mas é o cara machucado. Que já tá voltando, o né? O Tietê. Então, mas o Tietê, ele tá jogando um pouco mais aí ao lado do Felipe Melo, né? Mas o Tietê... Geralmente o Tietê tá jogando chega... o Roger Guedes. Mas o Você tem chega... ali o Roger Guedes, Dudu e... Inclusive ontem tá. O Michel Bastos... É que o Tietê é um elemento de surpresa, né? O Veiga pouco tem sido lembrado nas ausências de um ou outro jogador. Pois aí, é, gente. E se o Rafael Veiga não tá jogando, que dirá o Valdívia? Como não tá jogando? Ele tem entrado, ele entrou no último jogo antes desse do Novo Horizonte. Ele jogou, eu não? Acho que joga sim. É evidente, gente, que o Valdívia tá mal, né? Aliás, o time do Inter com o Zago tá mal, né? Mas se tivesse bem, não estaria negociando. Sim, mas é que o time do Internacional não tá bem. O time do Internacional não conseguiu classificar entre os quatro melhores do Campeonato Gaúcho. Brincadeira. Por aí você tem uma ideia, né? Então, eu já vi o Valdívia jogando em altíssimo nível, inclusive Libertadores. Pegar aquela Libertadores com a Aguirre, que o Inter foi semifinalista, perdeu pro time do México lá, o Tigre, né? Tigres, né? É. E o Valdívia era protagonista daquele time. Mas depois da lesão nunca mais jogou a bola que jogou, né? Eu concordo, mas é um cara que é jovem, que tem aí 22, 23 anos, e que a gente já viu jogar em alto nível. Então é um cara que eu acho que vale a pena apostar. Eu também acho. Você queria o Valdívia? Opa. Queria? Eu queria, viu, cara? Queria, viu, Sombra? Porque o Valdívia, meu, pode ser... A técnica dele pode estar apurada mais ou menos, né? Mas ele é muito raçudo, cara. Eu vejo ele no Inter, ele volta, marca, ataca, entendeu? Se ele não é estilo tiver, Romero no Corinthians. Se não tiver problema entra... físico... Mas aí se chega o Valdívia, é samba, Romero. Ah, isso é... Não, eu acho que não. Não. Imagina. É Romero mais 10? Paquito, o bagulho é o seguinte, você monta o meio campo ali, vamos lá. Gabriel, Rodriguinho, Jadson e Valdívia na frente, Romero e Jô. Você tá tirando o Maicon pra colocar o Romero? Ah, mas aí é aquele bagulho. O Maicon, olha, ele é mais volante do que meia. Não, mas você faz Gabriel, concordo com você. Jadson de um lado, Valdívia do outro. Maicon e Rodriguinho com o Jô na frente, tá ótimo o time, pô. Ah, mas aí você perde aquela função de lateral ali. Você não tem aquela referência de contra-ataque. Porque o Maicon, eu concordo contigo, é um volante que tem qualidade, etc e tal, mas ele briga por posição com o Rodriguinho. Nesse esquema aí, você coloca ali pra brigar aí Maicon e Rodriguinho na função de segundo volante, dois meias e dois atacantes. Tem um jogador aqui do Liverpool que se encaixaria perfeitamente no Corinthians, mano. Qual? Mané. Meu Deus, deu a deitada agora, hein? Você viu o cara do Liverpool aqui, chama Mané, de Senegal? Mané. Esse cara joga bola, mano. Mané é bom jogador. Isso. Vou falar. Deixa eu ver na Liga Inglesa, tem um Bambi chamou aqui. Chamou o Corinthians esse Mané, hein? Amigão! Mas olha, com esses corintianos são vingativos. Eu não. Aqui é just for fun. Mas, amigão, o Corinthians ele vai pegar agora uma sequência complicada de jogos mata-mata. Empatou aí com o Botafogo. O resultado não pode ser encarado como ruim, dadas as condições do gramado. O Corinthians ele jogou aí num gramado que parecia um pasto, mas também não conseguiu vencer. Agora a próxima partida é na Arena Corinthians, o Corinthians aí vai pegar a Laú pela Copa Sul-Americana. E depois aí no final de semana pega o Botafogo novamente. E aí, cara, você acha que o Corinthians avança na Copa Sul-Americana e Campeonato Paulista? Ou você entende que o Corinthians passa talvez aí só no Paulista e fica na Sul-Americana? Ou só passa na Sul-Americana e fica no Paulista? Diga aí. Dá pra passar nos dois, né, mano? Dá pra passar. Se jogar contra. Que nem jogou contra o Palmeiras, sabe? Com um a menos, lembra? Sim. E contra o Santos também, o Corinthians ganhou, eu acho que dá pra jogar, entendeu? Tem que ter mais raça, eu acho, entendeu, no time. Então, porque cara. O Corinthians tá ligado que é raça, né? Porque técnica mesmo não tem ali, né? Quem tem técnica ali? Só o Jadson mesmo, né? O Jadson e o Fagner, né? Então, meu, mas eu Cássio, não... Mesmo, o Cássio tá falhando numas bolas que, pelo amor ai, de Deus... Ai, ai, ai. O Cássio tá mal, né? Olha, véio, olha a fritura. Tá. Mas o Cássio, ele tem crédito eterno. É igual quando você faz aniversário e vai na Playland. Ah, não tem não, hein? Você ganha aquele cartãozinho olha. Que você pode brincar em que máquina você quiser e não tem... Sabe, validade, o crédito. O Valtão tá esperando lá. O Valtão não tá bom, mas se o Valtão tivesse bom, já tava entrando já. É, mas o Valtão tá só esperando, hein? Mas, ô amigão, a parada é a seguinte. Dentro do que eu tinha te perguntado ali, entre o Campeonato Paulista, a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil, porque o Corinthians já vai pegar o Inter também, no primeiro confronto. O Corinthians, cara, eu acho que a parada mais dura que nós vamos ter aí é na Copa Sul-Americana. Porque seria uma vergonha, seria extremamente vexatório o Corinthians não conseguia avançar diante do Botafogo aí jogando em casa para a próxima fase do Campeonato Paulista. Agora, se você parar para analisar, a Laú é um time tradicional aqui na América do Sul. E o Corinthians vai estar decidindo fora de casa. E o Inter também, mano. Mas o Inter é freguês. Apesar de estar ruim. Não, mas freguês. Tudo bem, mano, mas é um time grande. Mas entendeu? Freguês, Domingo. Mas é time grande. Se mano. O Corinthians puser o sub-15 pra jogar com o Inter, é capaz de avançar. Não é verdade. Que o Inter tá numa draga, o Corinthians, né, quando ele pega. Ó, é, mas olha o Corinthians lá, pega Cruzeiro. Futebol Inter, é jogado, hein, e Vasco, Sombra. Era até o Atlético, mas o Atlético conseguiu reverter final um pouco. Final do Brasileiro de 76 não foi assim. Ah, mas aí tá falando 76, Paquito. E ali. Ali, o Inter também tinha uma seleção. Era um esquadrão, mano. É diferente. Agora, o Corinthians pegou o Inter aí, ó. Copa do Brasil, velho. Brasileiro, pode cravar, Domingo. Pode cravar que passa. Marcos, um abraço pra você. Inter, Vasco e Cruzeiro. Obrigado pela audiência. Obrigado, eu queria que vocês mandassem um abraço aí pra todos os taxistas aí, certo? Ô, você é taxista? Alô, abraço, taxista, eu gosto. Eu tô aqui no Morumbi, na fisioterapia com uma cliente minha. E faz uma hora e meia que eu já tô aqui. E tô parado, por isso que eu tô conversando com vocês. Corrida aí, tá boa, hein? Muito de vocês aí. Essa corrida salvou o dia, hein? Véi, uma hora e meia na fisioterapia, coitada da mulher, hein? Fisioterapia é um negócio que dói pra diabo, mano. Veio lá da Bahia, lá, e tá fazendo fisioterapia aqui, você acredita? E você, então você é um taxista da Bahia, é isso? Não, eu sou taxista de São Paulo. Não, ah, pensei que você tinha vindo dirigindo. Ah, louco. Lá da Bahia. Pô, aí não, a corrida do ano, velho. Você imaginou, cara? Ele comprava um consultório, né? Pô, quanto que dá? Mas tá bom. Taxista é gente fina, eu gosto. Mas se o cara quiser ir com você aí, daqui na Bahia, quanto que dá? Daqui na Bahia? É. Quantos quilômetros dá daqui na Bahia? Ah, não tem ideia. Ah, dá uns 1.200. É, e aí? É, mas é 1.200 pra ir, mas 1.200 pra voltar, hein? Vai dar uns 3 mil reais a corrida, por aí. Restão, mas, ô amigo, pau. Aonde a mulher tá hospedada, já que ela veio da Bahia pra cá? Lá no Pari, lá no Braz. Lá no Braz. E você tá onde agora? No Morumbi? Eu tô aqui no Morumbi, Pô, a corrida também deve ter dado aí uma grana, hein? Corrida boa, hein, velho? Tô falando, salvou o dia. Corridaço, hein? Dá mais o combustível da semana. Coitado dessa mulher, ela vai gastar mais com o táxi pra voltar agora no horário de pico, RG, pro Paris. Passagem, velho. Com a passagem de avião, velho. Agora, se a fija aí for boa, você indica, por favor, pro Mota fazer no rosto, na cara, que ele tá com a cara meio machucada. É mesmo, Mota? Faz tempo que eu reparei que você tá com a cara machucada. É mesmo. Ou é assim mesmo, tá? Não, é que quando amassa... Caiu! Ah, eu ia falar, mas deixa quieto. Melhor. Esse é o Estádio 97. Não quero levar nenhum cartão. Ó, manda sua mensagem através do nosso WhatsApp. Mensagem de áudio pra nós. 94-353-0150. 94-353-0150. 0150, mande sua mensagem de áudio pra nós, grava aí sua mensagem, até 30 segundos, dá pra mandar uma boa mensagem aqui, né? Deixa eu ver aqui, inclusive, se já temos alguma mensagem editada aqui pra nós, vamos ver aqui, vamos abrir a pasta do Estádio 97. Lá vem. O que que foi? Lá vem. Ah. Lá vem o quê? Ai, olha, já tem mensagem aqui, o ó. Rudy. Ah, já tem do João, já tem do Sérgio. Tem do Bruno. Deixa eu ver aqui quem mais. Vamos lá. Salve, salve, rapaziada do Estádio 97. Aqui é o João Paulo, santista de Guarulhos. Vou fazer uma pergunta pro RG aí. Ô RG, quem é que anda mais sumido, mano? O futebol do Zeca ou o Rudy aí no estúdio? Nossa, rapaziada, um abraço e chupa, mano. Olha, vai pro inferno. Segundo comentários aqui de um cara que conhece muito bem, mas muito bem o Rudy, que é o nosso querido Alê. Tá difícil de achar o Rudy, hein, velho? A outra fotinha dele apareceu lá. Olha só, ali no Bourbon. Ah, essa foi no Bourbon, ridículo, o dia que ele foi correr. Meu, o que é aquilo? Ele tá de colã, velho. Olha aí, colã comprido. Olha aí. Sombra de colã, velho. Olha, seu amigo, olha aí. Agora um papo sério. Seu Márcio, dona Sandra. Beijo, o Marcelo. O menino tá louco pra sentar, pô. É Marcelo. Não, assim, eu acho que é legal desenvolver uma conversa com o filho aí. Acho que, de repente, é uma boa, né, mano? Mas, velho, o Rudy, ele acha que ele é artista mesmo. Ele acha que ele é popstar. É mesmo, mano? É verdade, ele liga em balada pedindo camarote e fala, eu sou o Rudy Landucci. Vai falar, famoso quem, Paquito? É. Não, não faz quem isso. Quem é você na fila do ele faz isso, mano? Não, mas, ele, não, mano, não é ele que liga. Ele fala que tem um assessor que liga. Ale, não é possível. Não, ele faz uma daquelas vozes dele, ele liga falando que é a voz do assessor. Ah, é? Aí ele fala, ó, tô representando o Rudy Landucci e tal. Ah, ele faz aquela vozinha. O cara fala assim, ah, eu sei, aquele que falta no estádio 97, ah, legal. Não, e o pior, velho, é que ele dá uns tiros no lugar errado. Ele fica postando foto de vez em quando, é uns puta pico que já é miado há, sei lá, 2 anos. E fica dando tiro ali, velho. Ô, Rudy, que faz? Aqui no estúdio, no estúdio do estádio, ele tá mais sumido que orelha de freira, né? Ah, é verdade. Vamos lá, mais mensagens. Fala aí, rapaziada do Estádio 97, uma boa noite a todos aí. É o Sérgio da Vila Curuçá. Meus amigos, tem alguma novidade, alguma informação aí sobre a tal vinda do Everton Ribeiro para o São Paulo ou até mesmo para o Flamengo? Abraço a todos aí. Boa semana. Viu esse assunto? Ah, não, o que eu tô sabendo é o seguinte, que como tem que decidir até terça-feira, né? Diz conhecido como amanhã. É, diz que o Flamengo tá ainda em negociação, mas o São Paulo... É porque fecha a janela lá, né? Ah, tá. E aí o que acontece? O São Paulo estaria fazendo, esperando essa negociação entre o Flamengo e o Everton, e o São Paulo estaria com uma nova proposta pra ele. Mas a proposta do São Paulo não seria empréstimo? Também. Então, mas é que tá. Flamengo querendo comprar. Palmeiras querendo comprar. Você acha que os árabes vão liberar pro São Paulo por empréstimo? Não quer. O Palmeiras já falou que não quer. É, o Palmeiras é cheio de querer falar que não quer, daqui a pouco vai lá e assina o cheque. É nós, né? Nós somos. Não teria lugar no Palmeiras? É, o Everton. A questão pro Matos é o seguinte: eu não sei se vocês acompanham o reality, né? Se vocês têm cultura pra não isso. Mas o que acontece, por exemplo. Você bota na Emily? Voto meu na Emily. Deus, não acredito. Voto na Emily, você perguntou? Se eu boto na Emily? Não! Você vota! Entendi. Mas você, que acontece? Quem sai, o Marcos ou o Wilmar? O que vocês estão falando? Pra mim, o Wilmar sai. Agora, o que acontece é o seguinte... O que vocês estão falando aí? Calma, BBB, calma. BBB. O Wilmar deve sair. Eu vou... Não sei nem o que é isso aí. Não, vou citar o quê? O Masterchef. Ok, não? Masterchef. Que é um outro realo. Masterchef é realo. Hoje tem Ritinha, hein? Tem Ritinha? Ah, hoje é dia de sereia, hein? Eita, tem Ritinha. Coisa linda. Verde, linda. Rapaz, eu li que esse não, você sereia. Vai falar. Não, fala não, você. Só primeiro, pra explicar pro Dodô o seguinte. Sim. No Masterchef, o cara lá fala o Jacquin, ou a Paola, ou o outro lá. Fala o seguinte, ó. Vocês têm 1 minuto pra pegar todos os ingredientes, pra depois vir fazer aqui a comida. É. Os caras vão pegando os ingredientes, pegando. Aí depois que já deu 1 minuto, que eles já estão na bancada, que eles vão fazendo o seguinte. Ah, esse me serve. Eu vou usar isso. Esse cara é o Alexandre Matos. Ele pega tudo que tem pela frente. Depois ele vai, ó, esse serve, esse não serve. Ele pega tudo. Se vai usar é outra história. Agora, né? Respondendo a pergunta do ouvinte, hoje o Everton Ribeiro está mais perto do Flamengo. E aí você pode ter uma linha ali atrás do Guerreiro. Com Conca, Diego e Everton Ribeiro. Porra, que linha, hein? É difícil ter melhor que essa. Ofensivamente começa... muito boa, mas não é uma linha que vá ajudar muito a proteger a linha de trás. Teoricamente ali você teria atrás Arão e Rômulo, né? São ali os volantes. É, já não é tão... Agora, esses meias, tanto o Conca quanto o Diego, quanto o Everton Ribeiro, que são... muito criativos, muito técnicos, eles não são marcadores, é verdade. Não. Mas eles não são de roubar, né? De dar migué. Não. Então eles, e nem o Guerreiro, né? O Guerreiro também colabora muito no momento defensivo. Então, não sei, pode ser um Flamengo. Mas pinta um time do meio pra frente muito bom. Muito bom. Né? Vou te falar, acho que vai ser. Se chegar o Everton Ribeiro, você vai ver. Vai ser difícil os jogos em que os três vão estar juntos jogando. Você pode vai ser, ver. Pode ser. É sempre a contusão, é suspensão. Vai ser difícil. No melhor dos mundos, né? Dá pra brincar de fazer escalação. É legal, mas, né? Hã? É legal. Ah, é legal, claro. Não, mas se você para pra analisar, o meio campo ali, ó. Rômulo, William Arão, tá certo? Aquela linha de três ali. Aberto numa ponta o Everton Ribeiro, na outra o Berril e centralizado o Diego. E lá na frente o Guerreiro. Esse time aí, do meio campo pra frente, fica melhor que o Palmeiras. O Palmeiras tem mais elenco. Mas em termos de potencial, eu acho que o Flamengo fica mais forte. Eu discordo. É uma coisa a se levantar aí, né? O Berril não me convence tanto, né? Mas Everton Ribeiro, Conca e Diego é pra dar inveja a muita gente. Não, o Conca eu nem coloco nesse time, porque o Conca ele só vai entrar se um dos três... Então, mas a princípio, é um cara que até readquiriu o ritmo de jogo, etc e tal. Se o Flamengo fecha hoje com o Everton Ribeiro, o Conca é opção de banco. Quem que roda nesse time aí? O Berril pra colocar o Conca? No meu time o Berril não... O Berril mas joga com é três muita meias, velocidade, né? Muito. Mas ele não tem... Os maldosos é forte, diriam que é um Cirino com sotaque. Cirino, Marcelo Cirino com sotaque. Muito bem, mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E também de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa noite, rapaziada do Estádio 97. Boa noite. Quem fala é o Bruno, santista de Osasco. RG, me permita discordar da sua opinião. Eu acho que o Santos tem que jogar em Santos, na Vila Belmiro. Nós fomos de São Paulo e escolhemos torcer para um time que não é daqui, entendeu? Então o Santos não tem que jogar no Pacaembu. Jogos decisivos ele tem que mandar na Vila Belmiro, que é a sua casa. Um abraço, rapaziada. Olha, espero que a RG respeite a opinião do ouvinte aí. Claro. Como é praxe de todos nós. Claro, sempre. Só lembrar... Você é cínico, só lembrar, né, o nosso prezado santista, que o Santos tem esse privilégio de poder jogar com torcida na Vila Belmiro e poder jogar com torcida no Pacaembu, como sempre o fez, desde a sua existência. Tá? Mas respeito, se você pensa dessa maneira, ok, sem problema nenhum. Eu penso ao contrário. Paga 300 e vai lá para Santos. Eu penso que deve sim os jogos grandes, os jogos importantes, ganhar dinheiro colocando aqui em São Paulo, porque tem torcida pra isso. Agora, por que essa lenda que custa 300 pra jogar, pra ver o Santos? Você pegar pedágio, não, ingresso... Desculpa, tá errado. Combustível, você vai gastar isso. Inflacionar pra justificar Jogar aqui. Tá bom. Não gasta 300. Gasta muito mais. Gasta mais. Toda a despesa, sim. Peraí, pedágio, 25 conto? 20. Mais 10 pra voltar. Santos, ida e volta, 120 quilômetros, 10 litros de gasolina, R$35. Eita, 120 quilômetros. Vai de mobilete? Você vai faz 12 por litro na estrada. Vocês estão loucos. Onde, Paquito? Meu carro faz 7, olha lá. Vocês estão loucos. Qualquer carro faz na estrada 12 aí. Aqui qualquer carro faz 12. Põe ingresso, põe comida, estacionamento. Ingresso lá quanto custa? 30 conto. Não. É caro, 40. Vai de 20. Não, é caro. Vai de 20 a 100 reais. Vai de 20. Sim. Mas não dá 300 nem que vocês forcem. Dá. Não dá. Não, gasta. Põe estacionamento, põe comida. Estacionamento. Você tá louco, só. Não. Não dá. Mas você vai no jogo aqui em São Paulo. Você para ali, você para no McDonald's no meio do caminho. E aí, tem McDonald's Santos inteiro e daí? Ô, Sombra, você faz a conta aqui em São Paulo, no Morumbi. Tirando o ingresso de 30 conto que tem que tá em promoção agora. Vocês inventaram essa história aqui. Você não gasta menos de 100 reais, menos de 200 reais. Você tá louco. Você paga estacionamento a 50 conto. Eu não sei que carro é esse que você tem que tá fazendo aqui, 15 litros. E na vila você acha que é quanto? É 10? Não tem nem onde estacionar lá. Velho. Tá cheio de estacionamento. Por isso mesmo, tá cheio de estacionamento. Tem estacionamento na vila, 50 conto. Quando vai pro navio, tá cheio de estacionamento ali, é 20 conto. Mas nessa discussão, eu tô com o RG. Porque o negócio é o seguinte, Sombra. É aquele negócio. O artista vai onde o povo está. O negócio é o seguinte: no Santos, lá na Vila Belmiro, o Santos ele cansa de jogar lá para 2-3 mil pessoas, vai. No máximo 5 mil pessoas, vai. Quando tem um público que fala, a torcida tá chegando aí, tem 5 mil. Não são todos os jogos que o Santos coloca 5 mil também. Aí você vai falar, mas de vez em quando coloca 8, ok. Mas não é sempre. A média mesmo aí gira em torno de 2 mil, 3 mil pessoas. O RG tem razão. Aí, RG, você vai lá e fala, o jogador, mano. Fala, velho. Nem o cara fica com tesão pra jogar. O cara olha todo o jogo, é uma arquibancada e fala, porra, mano, vazio o bagulho. 7 olha mil, ali, ó, cadeira cativa, meio do campo, ninguém. Olha aí, o jogador também olha assim e fala, mano, não tem pressão, não tem nada, velho. Nosso amigo Jeová aí, que é o cara que trabalha com finanças, ele vai sempre ver o Santos na vila. Vai sempre e fala assim, olha, tá com gasta-se tempo, R$190 pagando, comprando ingresso de R$60. Ele é um cara que ele faz conta de tudo que ele gasta, cara. 190, não dá 300. Nem que vocês queiram forçar, não dá. Mas, 300. Sombra, é mais o problema de você ter que pegar uma estrada, descer a serra. Sombra, não, tá indo para uma não. outra cidade. Ah, então não é dinheiro o problema. Não, também é. Como é que você vai todos os anos 190? Mas quando você fala e pensa, pô, tem que viajar para ver meu time, é complicado. Não, cara. Aí bota um jogo lá na vila, por exemplo, 10 horas da noite. Então, porra, você sabe que lá meia-noite. Sabe que hora você chega em casa? 2 horas da manhã aqui, porra. Isso se não mas tiver nenhum acidente. E todo mano. Santista trabalha até 6 da tarde? Imagina. Não, mas 6 da tarde, o Santista tá indo dormir, mano. Você tá de brincadeira. Isso é um brincalhão. Não. O cara vai andar na praia vai dirigir teu carro que faz 15 km por litro. Você não, é mas louco. 13 na estrada faz. É. Faz, ué. Gente, vocês não leem sobre desempenho de carro na estrada? Para, não é possível? Para. Ah, mas o meu não faz isso não, velho. Vocês estão de brincadeira. Eu também não. Não sei que carro é esse que você tem, velho. Ah, meu amigo. Bom, continue mandando sua mensagem aí de desagrado aí das palavras do RG. Não! 94-353-0150. Você é santista furioso. 94-353-0150. Se você concorda comigo, 94-353-0150. Posso fazer uma pergunta? Humano é nosso sereio? Hã? Humano é nosso sereio? Ah, não, o Mano vai falar da Bozano. Daqui a pouco eu vou falar uma coisa ridícula. Você não vai detonar a Ritinha, porra. Não, ela não. O Mano é nosso sereio, vai, mano. É, Motinha, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Sim. Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Esse é fera, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, rapá. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, RG número 2. Oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Você vai levantar o braço agora, cara. Você vai estar sequinho, você vai estar cheiroso. Trabalhou o dia inteiro, cara. Eu tenho certeza que se você quiser só trocar de camisa e ir pra balada, você tá garantido, velho. Você não vai com aquele cheiro nojento, RG. Aquele cheiro que parece que você passou com saco de lixo na sala. Furado, sabe? Saco de lixo furado. Aquele cheiro de churume, velho. Que nojo, velho. Você vai estar agora garantido, porque você vai estar cheiroso, mano. A Bozano te garante, velho. Tenho certeza disso. Oferece 72 horas de proteção, RG número 2. Boa, mano. Seja qual for o seu momento extremo, eu tenho certeza, eu garanto. E Bozano Extreme 72 horas te dará muito, muito, muito, muito mais proteção. E ó, você que é esperto, você que tá ouvindo o Estádio 97 agora, liga aqui ó, no telefone 3284-7097 e diga o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Você vai levar pra casa um kit top exclusivo do Desodorante Extreme. Não é que você concorre não, você ganha, tá bom? Fala a frase: Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Eu vou te falar um negócio. Eu tava... Não, é sério. É sério. Gente, isso é sério. Sereios, não pode. Isso é sério. Lá vem porrada, mas é sério. Ah, não. Vê lá. Não, é sério. Vê lá o que você vai falar. Que vai começar hoje a novela lá na Globo. Como que é o nome da novela? A Força do Querer. Foi assediada pelo Zé Maier. Não, essa é uma outra história. Isso é uma outra história. Daqui a pouco a gente vai falar sobre pessoas como Zé Maier e Domênico Gato. Mas... Opa! Domênico? Eu? O Domênico, ele se intitulava como Zé Maier do lado do microfone. Você tá brincando. O Domênico. Ele assediava os figurinistas? Você viu esse papo na Globo? Que o Zé Maier... Que o Zé Maier... Pôs a mão na genitália dela. Eu? É mesmo, Zé Maier. Teria feito, supostamente, feito isso. Ele pôs a mão na genitália dela. Teria dado um tapinha na pepeca. E ela ficou chocada. Mas sabe, olha, que absurdo, hein, velho? Os caras fez isso mesmo, hein? Às vezes é de brincadeira. Por exemplo, eu pego no Alê, a gente brinca. Pega no Alê. Eu pego nele, ele pega em mim, é brincadeira. Eu li sobre isso e tem que tomar cuidado. Porque muitas vezes se forma um conceito sobre uma pessoa e você não sabe também, muitas vezes, se não há maldade de quem denuncia, hein? Sim. Aí depois, na hora do pedido de desculpa, nunca é a mesma relevância da hora do escândalo. Mas ela disse que tem testemunhas, né? Mas parece que ele já teria até falado que foi brincadeira ou algo do tipo. Bom, aí porque se o todo mundo começou a rir, porque na hora que ele colocou a mão na pepeca, todo mundo começou a rir. Tá brincando aí. Em peteca, é isso? É, pepeca. É, e o Domênico também, no passado, não, tinha? O Domênico? Eu não. O Domênico, parece que o lema dele é o seguinte: chamei de mãe, não atendeu, ele põe pra jogo. É verdade. É. Mas o velho. Mas aí, você, o que, que você ia falar? Você que é muito ligado nas novelas aí. Ah. Então, hoje começa a tal da força do querer do não sei o que aí. Com a Ritinha. O que eu acho estranho também, novela tem que ter duas palavras só. Mais que duas palavras, perde. É, mas é. Sassamo tema. Sassamo. Isso, tem que ser assim, é. Isso. Vereda Tropical. Tá bom, mas tem a Paola e tem a. Rock Santeiro. Avenida Brasil. Boa, é isso aí. Vale tudo. O Alê compreende. Bom, aí eu tava lendo que agora, hoje, a Isis Valverde vai fazer o papel da Ritinha. Sim. Uma mulher que gosta da água. Fica na água lá. É. Mas que dizem que ela é uma sereia. E que ela trabalha na Sabesp. Sim. Mas você sabe no que é baseado o personagem dela? Eu sei, fala pra ela. Exato. Numa prática chamada sereísmo. Sereísmo! O que é isso? Você acredita que tem mulheres que são adeptas do sereio? Não só mulheres, homens também. Não, aí desculpa. É verdade, tem. Mas os seus olhos. Tem o sereio. Não, tem sereio. Tem sereio? Tem. Tem sereio. Procura o sereio do Rio de Janeiro aí, apareceu caro. Sereia. Pessoal, desculpa. Não, é sério. Desculpa a minha ignorância. É porque sereia tem macho e tem homem também. A sereia não se defende com o rabo? É isso aí. É o mota. Então acho que tem outro nome isso aí, não é? Isso é escorpião, né? Gente do céu. Então. Tem sereio também. É sério. E a Glória Perez diz que escreveu o personagem inspirada numa mulher que pratica o sereísmo. Sim. Que a mulher gosta de se vestir de sereia. É. Ela coloca o rabo e vai nadar. Ela e vai nadar ela por aí. Eu vi, comecei a ver foto. Tem gente que fica na banheira dentro de casa, sim, com rabo de sereia. É moda. Ale! Eu conheço algumas que, inclusive, já vem com rabo, né? Você pega umas paniquetes, uma coisa que já tem a própria, né? Aquela bela cauda, né? Ale do céu! No mundo inteiro isso, gente. No mundo inteiro. Sério, isso, cara? E tem o sereio do Rio de Janeiro que ficou famoso aí. Acho que eu sou louco. Eu sou louco. Eu não consigo falar. Eu vou te falar, eu sou muito louco. Olha lá na foto ali, olha lá. Sereio. Essa é a mina que foi baseada na história. A Isis conversou com ela pra saber o que ela fez. Você imagina que claustrofóbico. Por que que você tá... Que bizarro você ficar com um negócio desse. Por que que você tá estranhando... Por que que você está estranhando isso? Se você sabe que existe... Porque pra mim isso é muito louco. Mas você sabe que existe, por exemplo, cara... Óbvio, tudo bem, não, eu não sou existe, louco, não existe o cara que se veste de bebezinho, põe fralda... Ah, você acha que isso... Eu acho isso normal. É, mas tem ou não tem? Você não tem conhecimento disso? Não, olha isso. Olha, tá vendo? Olha isso aqui. Do Rio, ó. Matéria aqui, olha, matéria. Você sabe, Sombra, que a gente tem um aquário aqui no... Não, acho que nem Piranga, né? Um aquário de São Paulo é até legal. Sim, que você viu uma sereia. Uma época lá, não tinha. Você tinha uma sereia? Não, eles tinham uma atração lá de sereia. Há um tempo atrás, claro, mas as moças se vestiam lá e andando. Olha aqui. Mas tinha lá a atração, a sereia. É tipo que nem se fosse um pé de pato, é isso? É, você nada bem, nada bem, porque ele tem aquele rabão lá, você fica nadando. Olha isso aqui, olha. Você fica fazendo assim, ó. Olha isso aqui. Jovem de 22 anos, tá aqui no site, Catraca Livre. Jovem de 22 anos ganha vida como sereio no Rio de Janeiro. Porque sereia tem macho e tem fêmea. Próximo dia 3 de abril, que é hoje, a Rede Globo estreia a novela das 9, A Força do Querer. Da autora Glória Perez. Na atração, a atriz Isis Valverde viverá uma personagem que acredita ser uma sereia. Eita. O sereísmo, então, tem tudo para entrar na moda. Eita. Mas antes mesmo de virar assunto, o jovem carioca Davi Moreira, de 22 anos, já era apaixonado pelo tema, abre aspas. Sempre me senti diferente dos outros meninos. Tinha muita felicidade em nadar. Era a única coisa que eu amava de verdade. É o Rudy, esse aí? Comecei a fazer natação aos 8 e o cara mergulha com rabo de sereia. Ai. Olha lá, olha as fotos dele, que lindo. Tá brincando. Oi. E aí, quando ninguém vê, ele usa outro rabo, né, velho? Eu vou comprar pra uma amiga minha. Você sabe quem é? Eu vou comprar pra ela. Eu acho que ele comprou um rabo, porque o dele já tava desgastado. Ele não queria... É, isso aí tá... Eu vou comprar um desse pra mim também. Veja bem. Eu acho que até mulher é bonito, mas olha... Que bonito, pai. A mulher até que vai. Ah, é legal, mas eu sou muito preconceituoso. Ela curte uma onda. Ela tá curtindo uma onda. É bonito, que você, até a hora que você chegar em casa, vai ter uma mulher vestida de sereia lá na banheira. Não. Aí você vai começar a jogar umas sardinhas. De vez em quando, assim, sabe? Pode ser, mas toda hora não, né? Ô, mano. Diga. E a Paola vai praticar, vai frequentar a UFC, velho. Sair dando porrada em todo mundo. Ela é policial, né? Ela naquele programa da manhã hoje, ó. Tá bonita, hein, meu? Você viu? Tá bonita, tá bonitona. Quanto que é, Bá? O kit de sereia? Peraí, tamo aqui. É de silicone. Que você também tá usando roupa de sereia? O mano tá. Eu? É. Tá louco. Não, não, ele tá falando da Paola Oliveira. Você tá confundindo, só. Por que você acha que ele vai lá pra Rivera? Não, vamos botar o Mota de Sereio lá na piscina. Era uma boa. Não, bom. Não, é Mob Dick. Oh! É Mob Dick. Ah, mas meu bem, é corpo de baleia, mas o rosto, ó. Eu sempre falei isso, o corpo é de baleia. Mas o rosto é de sereia. Só pra esclarecer, pra não ficar nenhuma dúvida. Filho, eu posso emagrecer, mas tô bonito. O ouvinte é o seguinte, o mano não tá de sereio, só tá usando silicone. Mas não é na cauda. Olha essa cauda que linda, essa vermelha. Olha. O que é aquilo ali? Coisa grotesca. Vai, Romero, vai. Olha que legal. Mas ali é ridículo. É? Ridículo. Sério que é ridículo? É ridículo. Sério? É ruim. Ah, mas, ó, Sombra, a sereia... Eu vou comprar uma cauda. Presta atenção. A sereia, assim, foi uma figura feminina. Combina, né? Masculina. Combina com a mulher. Mas acho que combina. É lógico, quem faz isso? Como é que vai fazer a sereia? A sereia tem que ter um macho. Sereia, não existe fazer a sereinha. Quando inventaram, é sereia. Não, a sereia apareceu da onde? Sereia é o escuro de velha do meio que inventou. Não, tem o sereia e tem a sereia. Aposto que vai ter um monte de e-mail reclamando, porque tem de gente que pratica o tal do sereísmo. É, chupa. Não adianta vocês ficarem batendo igual o Bengala. Eu vou fazer lá no... O importante é que hoje tem a Ritinha. Ô, eu vou fazer lá no... Resort. Não, não faz não, melhor não. Não. Pô, não, para, nem deixa. Vou não, levar minha calda. Deixa ele. Não, vou levar minha calda. Deixa a sereia na novela. Deixa. Ah, eu vou levar minha calda. Em junho, uma rádio vai fazer um resort com futebol. A história é boa. Com videogame, vamos fazer comida à vontade. Povo Pepeta, essa aí é mais uma história mentirosa sua. Ô Neto, essa história é verdade, é o resort do Estádio 97. Vai eu, Marcelinho, vai Ricardinho, vai Danilo Cozinho. Resort do Estádio 97, comemorando 18 anos do programa número 1 de São Paulo. De 9 a 11 de junho, no Bourbon Spy Resort em Atibaia. Mas com certeza, e vamos ver se esse ano a gente esquece o Motinha vendado no meio da Fernandinha. Um monte de atrações para você e sua família, com a participação dos integrantes do estádio. Olá, eu sou ali, eu vou estar no resort e vou fazer um decreto personalizado para você. Torneio de Futebol Society, salão de videogame com muito futebol, os jogos de cassino da Cassineira, o bingo do Estádio 97, a balada do Dodô, o stand-up Rudy Landucci, futebol de botão e uma novidade, o torneio de futebol de rua para você viver os bons tempos. Aqui eu vou, Mauro. E não vai ter o Tamborel esse ano? Resort do Estádio 97, de 9 a 11 de junho no Bourbon Spy Resort em Atibaia. Reservas, ligue 28964665. 28964665. Liga. Ai, que língua forte. Liga, sua gostosa. Liga. Como que faz esse liga aí, ô Mota? É. Liga. Ai, gostosa, Domênica. Bem prática, hein? Olha só. Entendeu? É Domênica. Ó, mas é o seguinte, gente. O resort vai bombar demais esse ano. Porque tá todo mundo pirando com isso. Porque, olha, são 18 anos do Estádio 97. E todas as edições do resort, a gente procura sempre fazer o melhor. Mas essa, cara, a gente tem que, assim... sempre melhorar, Bah. Nós temos que sempre melhorar. Por isso, esse vai ser o resort com o maior recorde de atrações que nós estamos propondo desde a primeira edição. Olha que... um monte, Dodô. Futebol Society. Futebol de botão. Dois. Futebol no videogame. Três. Futebol os de jogos rua. De cassino... Não atrapalha, moto. Os jogos de cassino na cassineira. Devia fazer o cavalismo. O Autorama da Slot Car Brasil. Cinco. O próprio Estádio 97 ao vivo com toda a turma no fim de semana. Seis. Ah, o stand-up do Rudy da Rudy Landucci. Tem futebol de rua. O bailinho flashback do Dodô. Boa. Oito. Deixa eu ver o que mais. Futebol de rua. Nove. Bingo, já falou? Já falei do futebol de videogame? Já. Do bingo? 10 super atrações em um único fim de semana no resort do Estádio 97. tá todo mundo pirando, muita gente já fazendo esqueceu as suas reservas. Tem mais um. Esqueceu um. O que? Esqueci? Decreto, vale. Tem mais um. Individual pra cada os decretos. Os decretos personalizados vai para a Ale Oliveira. Uma hora chega. Inclusive, 11. Como é junho, ele vai querer fazer... Com pipoca, tipo quentão. Assim, sabe aquele barraca do beijo? É, legal, a barraca do decreto. Pipoca, quentão, velho? Muito legal, hein? Legal, Ale, boa. Não? É. Decretos de montão. É sim, vai ser um prazer, viu, RG? E ele vai fazer especial dos namorados. Sabia decreto. Que você não ia decepcionar. Ale, vai ser o seu primeiro... Esquecemos da resenha, né? Tem a resenha sim, do Zé. 12 grandes atrações, já falei. É, com o conjunto, nosso conjunto musical. Olha, vamos estrear. Desencontro do ritmo. Aí você me pergunta, quando vai ser? Como que é? Desencontro do ritmo. Desencontro do ritmo. É, mas vai ser legal. Aí você me pergunta, mas quando que vai ser? Dias 9, 10 e 11 de junho, no Bourbon Spa Resort em Atibaia, pertinho de São Paulo, 50 quilômetros pela Fernão Dias, tá bom? Você vai ver o Mota vendado na estrada quando você for pra lá. Vendado. Isso aí não é atração. Tá. É, vai ser legal demais. Faça hoje mesmo sua reserva. Eu gostaria de lembrar que 25% dos apartamentos já estão reservados. Que corre, hein? Isso é verdade, porque o Bourbon é grande, mas nós temos um limite. Ele é grande, mas tem limite. Acelera, né? Hein? Então, 25% dos apartamentos já estão reservados. Então, acelere, faça a sua reserva, vai ser legal demais. Você pode parcelar em 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. Aí você fala, mas qual o telefone para fazer a reserva? Ó, então, ligue agora. Liga. 2896-4665. 2896-4665. Esse é o telefone para você fazer a sua reserva. E hoje, o primeiro que fizer a sua reserva vai ser Estranho no Ninho aqui no estádio. Boa! Isso a galera. O Ale vai fazer um decreto especial para você. Exatamente. Então ligue, 2896-4665. E ó, num apartamento com um casal, duas crianças até 12 anos não pagam. Não pagam. Paga só o casal. As crianças até 12 anos. Não pagam. Olha, não é bacana? Show de bola, cara. Tem o desafio também, né? Do futebol de rua, né? Você tá esquecendo. É você e o Domênico contra o Rudy Mano? Nossa. É, Mano Romero. Ele falou que no futebol de rua ele quer ser chamado de Romero. Mano Romero? Ô, mano, aí você já entra em desvantagem. Não, pelo contrário. Romero, não, hein? É que ele tá pegando no pé do cara. Ele pode jogar com a mão. É o único que pode jogar com a mão. É, e o Romero deu mais uma caneta esse final de semana, hein? É, o Rudy só tem uma dúvida. Ele vai participar do desafio dos meninos ou das meninas? Sei. Vai depender um pouco da fase que ele tá. Tá estranho, né, meu? Tá bem estranho. Mas, de qualquer forma, vai ter esse desafio também. Olha, queria agradecer o apoio aí da Futiliga. Precisa marcar amistosos? Os melhores times estão na futiliga.com.br. Acessou, jogou. Também o apoio da Madrugão, suplementos.com.br, né, mano? Ah, com certeza, Sombra. Pra você que precisa de um auxílio pra aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas, cara. E o melhor de tudo, a entrega é grátis nas compras acima de R$ 149,00. Corre na Madrugão, Motinha! Boa! Isso aí! Boa, é isso. Deixa eu falar, ô RG. Sim. O Santos tá te escutando, hein, velho? O que foi agora, Motinha? Santos marca mais um jogo pra Caimbu. Jogo do? Santa Fé, na Libertadores. Ah, mas, pô, não poderia ser diferente. Só faltava mandar um jogo desse na Vila Belmiro, né? Tá vendo? No Pacaembu, pô, pela Liberta, olha lá. Mandar, mais um jogo. Pacaembu, os caras estão escutando você. É, tem que... Não é escutar. Gente, precisa pagar. Nossa, o Santos vai insistir com essa história de Pacaembu? O torcedor, ele quer jogador bom. O torcedor quer time bom. Agora... E quer ver o time. Esses caras querem ganhar dinheiro, então, velho. Deixa eu te fazer um questionamento. Sim. É? Fazer um aqui dá mais público, Bá. Aqui assim, em São Paulo, Bá? Dá mais público, bem mais. Aqui um vai 30 mil lá, pô, não vai. O Santos não é um time da capital, óbvio. Óbvio. Não é, sim. Certo? Muito bem. E? Se vocês soubessem, fizessem um estudo e soubessem que jogar no Rio de Janeiro dá mais dinheiro, vocês mudariam a sede do clube pro Rio? Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Ué. Tá falando que importa, na maldade com a RG. Você tá faturar? Você tá falando na maldade com a RG. Nós estamos falando de uma situação dentro do estado. Você tá falando de uma situação fora do estado. O Santos é um bairro de São Paulo. É a mesma coisa o Flamengo. Fizeram uma puta de uma novela. Chegou pra Caimbu aqui. Então, mas vê se manda o jogo, se mandou o jogo aqui ou foi pra Brasília. Pra onde foi? Se manda, por que não manda jogo? Mais. Ah, Brasília pagava mais. Vocês compraram, mando, né? Se tem mais torcida, manda aqui. Esquece quem tá comprando lá, ué. Mas ué, manda aqui, vai ganhar dinheiro aqui. Mas o Santos não tá mandando dinheiro no jogo pra cá por causa da grana? Sim. Então. Mas a torcida do Santos. O Flamengo tá mandou onde mandou mas grana. Mas o Santos ele já chegou a vender mando pra Brasília, como o Flamengo mandou. Mandou, vendeu. Não só vendeu. Pro Mato Grosso. Não só pra Brasília, como Manaus, Mato Grosso. Entendeu? Mas estamos falando dentro do estado. E o Santos tem muito mais torcida aqui do que a capacidade de pôr na Vila Belmiro. Eu acho que perde. A Vila Belmiro, a capacidade são 15 mil torcedores, a capacidade do estádio. Mas nunca pode chegar a 15 mil, porque tem o bendito 4 mil lá que pertence aos camarotes. E você vai fazer o quê? Você vai ficar nessa ladainha aí de 12 mil, 8 mil, 7 mil torcedores? Pra falar a verdade, RG, o jogador do Santos, ele não quer sair de lá? Porque a maior parte desses jogadores, eles moram ali nas imediações. Sim, e Santos, lógico, acabou Santos é um o jogo, ovo, né? Lógico. Santos é um ovo. É muito próximo você sair dali e ir até a ponta da praia ali, na divisa com a balsa, onde tem os prédios mais bonitos ali, onde a maior parte dos jogadores mora. Se bobear, o cara não pega nem o carro. 15 minutos. Ô, mano, se bobear, o cara não pega nem o carro então, dele. Então, é a comodidade, RG. O cara não quer vir jogar no Pacaembu. Não é porque, não gosto do Pacaembu, porque eu não gosto da torcida aqui de São Paulo, da capital. É porque o cara quer sair da Vila Belmiro e ele quer estar em 10 minutos na casa dele. Comodidade. E se ele tiver que jogar aqui, ele vai chegar no mínimo uma hora e meia depois do jogo na casa dele. E tem mais uma, né? Quem vota é normalmente esse pessoal do subóbito aí, dos 4 mil que o RG citou. Então o jogador já faz bico. O Dorival já faz bico. O pessoal do subóbito, que é quem vota, não gosta. Porque eles não vão na vila, mas também não quer. Exatamente. Né? Não quer que vá pra não São vai, Paulo. Não vai, não vai. Não abre uma negociação pra Lula vender, sei lá, a porra do camarote, quer dizer, então fica essa ladainha aí, velho. E o presidente Modesto, então, que o mano colocou o apelido de Ari Toledo, tá sendo valente. Ele parece o Dr. Chapatin, né, o Modesto? Tá sendo valente, viu, que enfrentar essa turma aí e mandar o jogo no Pacaembu. Vamos trazer mais ouvintes, oferecimento do Extra, você merece grande Extra Ale. Economia. Também HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Malone. Vai, mano. Alô. Alô. Alô, boa noite. Oi, boa noite, quem fala? Ô, mano, é o João. João do quê, por favor? É, João Paulo de Léo Brito. João Paulo de Léo Brito. E... ô, João, quantos anos? 3.6, mano. Aí, RG, 3.6, nosso amigo. O Santos não tá com essa bola toda pra ficar jogando grana ao Léo, velho. Tem que vir pra cá, tem que jogar aqui. Muito bom, aqui. Muito bom. Muito bom. Você se recuperou agora, hein, velho. Tô esperto. Tá 10. Mandou bem, RG, mandou tô bem. Tô esperto com esse puxador aí. Véio. E qual o seu bairro, João? Mano, eu moro em Itaquera. Ah, Itaquera, solo sagrado. É a Vila Nova Conceição de São Paulo. Gente. Nossa, mas já da grande São Paulo. Tá... Não, mas é a Vila Nova Conceição de verdade. Porque a Vila Nova Conceição que tem aqui, perto da rádio, tá meio judiada já. Você tá louco? É, a Vila Nova Conceição modernizada tá agora feio, Itaquera. Nossa, a Vila Nova Conceição aqui perto da rádio tá ruim, hein? Imagina o resto. É o New Nova Conceição. Nossa. New Nova Conceição. Não, mas é como se fosse, cara. New. É como se fosse, porque. É, tem bairros aqui em São Paulo, Motinha, que eles são chiques ainda, mas é mais pela história, assim, tudo mais. Mas, por exemplo, os Jardins aqui. Você não tem tantos prédios novos aqui na região dos Jardins. O prédio que o Sombra mora ainda é novo, mas a maior parte dos prédios aqui são prédios antigos. Sombra não deixa construir mais. Então, não, mas até tem, mas é difícil você desapropriar um prédio para construir um novo. Então, baixinho tá acabando. Novos bairros, não dá, novos mano, bairros não, vão aparecendo. E hoje Itaquera, Motinha, nossa, até pela proximidade do centro de São Paulo, metrô fácil, trem fácil, sabe? Uhum. Tudo ali na mão, Radial Leste, Marginal Tietê, Highway Tietê. Cara, hospital. Itaquera, hoje quem quiser investir em imóvel, compra imóvel em Itaquera. Hoje se o Dória estiver ouvindo você agora, ele vem te dar um beijo. É. Não, mas é verdade. Ô Dória, inclusive, o Renascença que está subindo atrás do estádio do Corinthians ali. Quem? Vai subir o Renascença ali e o Emiliano. Uhum. Vai ter também, porque tá perto do aeroporto. Ainda mais agora, né? Emiliano, agora que o dono morreu, agora vai subir dois. Mas tem que subir, velho. Então o Hilton, eles que se está bem aí. Pergunta logo o que que me deu pela volta. Imagina. Ai, mano, o João Paulo não tá entendendo nada. Sheraton Itaquera, mano. Ô, amigão. O Xera mal. Fazendo vai abrir lá. Vai mesmo. O bagulho é louco, mano. Você que mora na quebrada aí, Itaquera não é muito louco, mano? Você sairia de Itaquera? Ah, mano, eu falo pra você, aqui é bacana, eu morava mais perto do estádio ali, que morava na FAB 1 ali, né? Sim. Mas ali é bacana, cara, tranquilo, um lugar bom de... Independente do estádio, é um lugar bacana. Não foi o estádio que melhorou a situação ali, porque sou tricolor, eu não posso... Olha lá, mas aí o recalque, pra você ter uma ideia. Olha o recalque do maluco. Ele falou. Puta de um discurso, Não, mas o RG, você viu? Ele falou: mas o estádio trouxe aí valor, agregou, melhorias. Falou nada disso. Só que eu não posso falar muito. Ele falou ao contrário, você é mentiroso. Ele falou: só não posso elogiar muito, porque eu sou tricolor. Aí o recalque falou mais alto. Ele falou nada disso. Ele falou ao contrário. O estádio trouxe benfeitoria pra sua região ou não? Seja sincero. Não, sinceramente, ele trouxe algumas coisas assim. Algumas coisas, trouxe tudo, não, mano. Não, falando sério, poderia ter melhorado. Luz de LED, pá. Mas é bacana você ter um estádio de. Tipo assim, nível de Copa do Mundo. Ô, cartão postal, velho. Luz de LED. Ô, mano, você abre a janela da tua casa aí, mano, você vê a Arena Corinthians. Falou, eu moro perto de um dos cartões postal da cidade de São Paulo. Não, amigão, só pra finalizar aqui antes de você falar de São Paulo com sombra e com moto, aí você trabalha com o quê, mano? Eu sou taxista, cara. Taxista em peso, hoje. Hoje é o dia dos taxistas aí, né? Mas é. Nossos fiéis escudeiros. Qual que é o seu táxi? Aquele táxi preto, táxi branco? Você tem frota? Qual que é? Eu trabalho numa rádio táxi, na Copa Leste. É unidade 145. Esse negócio, por exemplo, de rádio táxi, né? Eu lembro que antigamente, você falava, um táxi, o famoso, não tinha aplicativo, então você às vezes ligava e chamava o rádio táxi. Sim. E eram mais caros os rádios táxi, principalmente aquele com a faixinha vermelha na lateral. Não sei se você lembra, lembra desses ou não? Sim, vermelho e branco. Esse é do aeroporto, né, o vermelho e branco. Vermelho. Mas hoje, cara, o táxi em São Paulo, todas as tarifas do táxi em São Paulo são iguais. Ah, é tudo igual hoje. A rádio táxi, na verdade o rádio táxi tinha uma diferença simples, você queria agendar uma corrida, você pagava uma taxa de chamada, hoje em dia não tem mais nada disso. Mas ainda pedem táxi pelo rádio aí ou não? Sim, a gente trabalha com muita empresa, viu, Sombra? Muita empresa. Ah, entendi. A gente trabalha tendo bancos, o boleto vai pra empresa, rádio, né? Bancos, muita empresa chama rádio táxi por conta do boleto, tem essa facilidade de pagar depois, né? Inclusive, se a 97 tiver interesse aí... Já encaixou. Já encaixou aí, hein? Vocês querem tirar o emprego do irmão do mano, é isso? Pode contratar o taxista também paralelo. Não, o teu irmão tá aí, ele vai a pé em todos os lugares pra quem pegar táxi. Olha, que mão de vaca, hein, mano. Não, mas eu sobra. Ele precisa desenvolver os gambitinhos. Não, e aquela canela fina não engorda, velho. Aquela canela fina não engorda, cara. A gente tenta, mas não consegue. Pra quem não sabe, o irmão do mano... Que é o office boy da rádio. Eu vou dizer uma coisa, né? É muito mais que um office boy, na verdade. É um cara de confiança extrema. Faz muito trabalho, muito importante. Aqui, há muitos anos, né? Fazia muitos anos que eu não escutava office boy, velho. Na verdade, assim, eu atendi uma outra rádio concorrente, né? Que é assim, eu fui levar um entrevistado que ia pra um programa. Sim. Então, assim, aí a rádio ofereceu o serviço de táxi. Tá. Entendeu? Então, assim, não é só assim, depende que o irmão do mano trabalha na rádio, ele vai tirar o serviço dele. Vai um artista, vai alguém assim, chama a rádio vai com um taxista lá, um profissional, e atende, leva. Cavando ali. Aquela cavoca boa, hein? Tá certo, velho. Defendeu aqui... dele, velho. Não, eu sei, mas aqui, bicho, a gente pega alguém que tem carro aqui dentro da rádio, dá 10 conto, põe enche o tanque e manda buscar. Se vira, bicho. Aqui não, aqui... Até o porteiro do prédio vai, velho. É o serviço que ainda... Outro dia o dono não tava fazendo nada, ele já mandou o dono. Mandou o dono, velho. E foi de moto ainda. É. Aqui é tudo assim. E assim, velho. E o São Paulo? Como é que tá, amigo? Nosso tricolor. Eu tenho acompanhado, na verdade, muito, assim, por conta de vocês, não tenho assistido muito os jogos. Eu acompanho mais vocês falando aí tudo, né? Mas por conta da correria nossa, a gente, na semana, eu, às vezes não paro pra assistir futebol, porque trabalho direto, né? Então, assim, eu acompanho mais por vocês aí mesmo, todo dia, né? Uhum. Mas eu acho que esse ano aqui vai dar, já tá dando liga. O time de São Paulo, as poucas partidas que eu vi, falta entrosamento por conta do trabalho do Ceni. O Ceni tá tentando impor um trabalho que é novo. É, a gente tem que ter essa paciência, eu entendo, eu tenho paciência com o Rogério por conta disso. Ele tá, tem essa dificuldade da zaga, ele vai implantar, e assim, quando implantar, vai entrosar. Só um minutinho aqui. Claro, óbvio. Fica à vontade, hein? Sinta-se à vontade, né? Vou pra atrapalhar também. Oh. Então ele acompanha o São Paulo mais pelas informações e pelos comentários do Mota, né? Não, o Mota ele fala, tem umas coisas legais que ele fala, acho que eu ouvi muito som, tá bom? Boa tarde. Muito coerente aí, fala bem do tricolor, sabe falar. Chupa, não que o Mota não sabe, mas olha lá, trouxa, tá elogiando o Sombra. Tá falando do Sombra. Achou que era pra ele elogiar. Ah, então vai te catar, velho. Tomás não tem mais nenhuma corrida. Agora você foi bem, hein? Não, pera, ele vai falar de você, Montinho. Hoje eu vou tomar até táxi. Não, taxista é gente fina, eu gosto. Eu fui no. Eu tava lá na Audio Clube no dia da. Ao vivo lá com vocês lá. Ah, você viu o que o Mota fez então aquele dia, né? É, a espanada que ele deu. É, eu. Tá, eu vi que na verdade o Benja, né? Aquele eu. O Benja acho que. Uma a nariga não deixa o Mota sossegar. O Benja pediu pra mim, eu não quis fazer, porque eu achei mancada. Tá vendo? É que você tem, né? Você tem dignidade, né? O Benja tava de Liminha, mas ele foi bem de Liminha, né? Foi. Achou a sua posição, hein, Benja? Parabéns. É isso, você não é trouxa, né? Você não vai nada do Benja. Você não é bem jet. Eu acompanho vocês aí, então assim, obrigado. O Tricolor esse ano aqui, eu tô botando fé. Esse ano vai ganhar alguma coisa. Um Paulista, eu tô confiante na Copa do Brasil. E ano que vem, cara, mantendo o Ceni, fazendo umas peças legais, uma zaga, principalmente a zaga, São Paulo vai dar um trabalho legal assim. O Ceni vai ser história no São Paulo. Eu não sei se você concorda, é que você talvez não acompanhe tantos jogos, como você falou, em função do trabalho. Sim. Mas o Alê é um cara que acompanha muito também todos os jogos de todos os times, o Alê Oliveira, por isso que ele é o homem do decreto. Eu não sei se o Alê concorda, mas há algumas coisas dentro desse processo de montagem do time que o Rogério já encontrou, por exemplo. Eu acho que o goleiro, eu acho que vai acabar ficando o Renan. É. Não porque não tomou gol nos últimos dois jogos, né? Nem melhor tanto por isso. Mas ele passa uma impressão de mais seguro. Confiança. Mas, não sei. Impressão minha, mas ele passa uma ideia de goleiro mais seguro. Eu acho que a ala esquerda é um setor resolvido no São Paulo, com o Júnior e o Araújo, Luiz Araújo, mas mais à frente. Você iria buscar uma outra opção, ou você ficaria com o Renan e aí optaria ou por o menino lá, o. Dele. O outro lá, Cidão. Que o Cidão. Cidão. Que o Rogério cortou aí na última relação, ou o Denis? Se fosse para trazer um buscar outro Se fosse para buscar um goleiro, RG... Seria o titular. Eu teria que ser o goleiro, assim, não para não ter dúvida nenhuma. Mas eu digo Cavalieri, por exemplo, seria um goleiro que você não teria dúvida nenhuma hoje? Ah, é bom, hein? Há dois anos atrás, bom, né? Seria. Hoje foi eu não bom. Sei como que ele tá, não Fábio joga, tá sempre machucado. Fábio. Ah, eu acho o Fábio meio chamado. Eu acho que o Fábio, ele dá umas rameladas. Dá umas rameladas, viu? E é freguês de São Paulo. Porque a gente sempre tem que pensar na condição da o mais próximo possível de igualdade na substituição. Você tira um menino que tá bem, aí vai botar um Denis, quer dizer, volta tudo de novo. Acho que outro setor arrumado é aquele que tem Cueva com um jogador de armação e o Prato como atacante. Nossa, coisa linda. É uma dupla que muito importante do São Paulo. E gostei muito, tô gostando muito, o Jusilei. Melhorou demais. Muito. Melhorou demais. O melhor jogador. É incomparável o que o Jusilei pode ser importante pro São Paulo à frente da zaga. Em relação ao João Schmidt. Sim. Dá uma boa esperança. Incomparável. Né? A mobilidade. É que ele deu uma emagrecida também agora, né? Ele tá secando. Fez cocô, né? Para, mano, que nojento. Você não faz? Para. Mas foi o melhor jogo dele. Ué, deu uma limpada mas na barriga. Mas hoje ele foi o melhor em campo. Tudo que você faz, você fala aqui no ar? Depende, às vezes sim, por quê? não tem problema. As pessoas têm curiosidade. Mas ele foi o melhor ontem em campo, o Jusilê. Então, acho que são situações que o Rogério vai definindo aí com o passar do tempo. O time vai sendo aquilo que a gente esperava que o Rogério fosse fazer. E as peças estão se encaixando. Tem uma coisa que é muito do treinador, né? Por exemplo, na minha cabeça, não cabe mais o Bufarini titular do Araruna. Eu acho que o Araruna joga mais na lateral direita. Incrível. Tá muito bem. Mas o treinador, muitas vezes, ele tem que fazer uma média com o jogador, para não perder o atleta, porque depois lá na frente ele pode precisar. Porque tecnicamente, eu acho que o Araruna entrega mais, mesmo improvisado, do que o Araruna. O Araruna, ele é volante, né? É. Mas na base já chegou a jogar como lateral direito. Ele era lateral na base, mano. É. Diga, João Paulo. Eu vi a entrevista do, na verdade, que o Beija postou hoje, do Cicinho, né? Que ele falou que quer voltar pro São Paulo, mesmo se fosse de graça. O que você acha? Acho que ele joga ainda melhor que os nossos laterais, não joga, não? Não. Já foi, né? Obrigado. Já foi. Já era, né? Não, vai, para. Chega, tem uma hora que tem que dar tchau, não, né? Não. Chega, vai. Mas assim, eu não sei. A gente não pode ficar voltando essas histórias, velho. Agora a gente tá entrando numa nova fase, tá dando oportunidade pra molecada. Ué, mas aí só... você trazer um cara desse, você tirar a oportunidade de algum moleque. Só pra entender, o Lugano não entra um pouco nessa cota? Já foi, e já não foi. Mas o Lugano tá jogando bem. Mas é diferente, Ale. É diferente. E o Lugano entrou numa situação... De apelo da torcida, de necessidade. Não, e não tinha ninguém no time para falar. Psicológico, alto. Né? Numa tentativa de virada psicológica. Mas a contratação foi pelo que ele jogou há 10 anos atrás. Sim. Mas o Cicinho, eu não acho que tenha o mesmo apelo que tem o Lugano. E também não vai ter o mesmo salário, né? Porque... E o Cicinho, até porque ele teve uma segunda chance. O Cicinho jogou ele não foi legal com o São Paulo. Cicinho. Ele foi repatriado. É, tem isso também. Ele não foi honesto. Teve honesto segunda, no sentido de, tipo assim, pô, entregar o seu melhor pro São Paulo. Teve uma segunda passagem aqui, né? É ruim a segunda passagem. Eu acho que assim, graça quer vir, beleza, de graça. Mas ele falou. De graça. Ele falou. Sem ganhar nada. Ah, mas aí. Isso não existe. É, mas aí. Não, duvido. Ele falou. Eu duvido, velho. Esse de graça, então, velho. O cara não. Esse é da boca pra fora, velho. Ninguém quero joga ver na hora. De graça. Tá aqui, então. Você topa? Tá aqui, olha. O cara não vai jogar. Não. É. Porque de graça não pode ser, né? Tá aqui, olha. Não, tá aqui, olha. Simbólico. R$2.000 pra você pôr a gasolina aí. Simbólico. Mas tá aqui, ele falou isso, que falou assim: eu já conquistei tudo que eu queria ganhar financeiramente. Ele tá bem de vida. Dinheiro. Ele falou assim: eu tô bem de vida, eu veio por causa do São Paulo pra jogar no São Paulo. E mesmo foi de graça, é lógico. É, o convidado não é caro, você vai jogar de graça? Tá aqui, ó. R$2.000, você falou. Contrato, é isso. Quer, não quer. Ele se propôs. É isso que eu joguei. Pra vocês pra saber. Porque ele jogou isso. Entendeu? É, mas tinha que ser de graça que... mesmo, viu? Não tinha nem por produtividade. De repente, ele é melhor que o Bruno e o Bufarini, cara. A gente não sabe. Eu acho que tem que pagar pra ver. Ah, eu acho que... De graça, não ó, sei, eu né, acho cara? Que é igual página de gibi, velho. Você leu, não dá pra ler de novo. E outra coisa, você ser um zagueiro, pra jogar na sobra, sem o combate direto, sendo um pouco mais veterano, é uma coisa. Lateral. De lateral ainda, olha, de ala, né? Lateral hoje é uma das funções mais exigidas dentro de campo. Corre muito. Corre véio. Demais. Tem que ter. Você vai ter que emprestar o táxi pro cara, velho, todo jogo. Aí é bandeira 3, hein? Tem que vir o Cicinho e o táxi do João Paulo. É. Táxi do Gugu. Eu vou buscar, sim. E ele deu uma entrevista outro dia, viu? Ele que falou que ele mudou, né, a vida dele, que ele. Ficava muito na balada, bebia muito e que... E ele falou até que fez isso jogando no São Paulo. Sim, muito. Ele e falou que se arrepende muito. Chegou um certo dia que ele tomou, não sei, que foi 14 caipirinhas, não sei quantas long neck, e aí ele encontrou Jesus. Eu, quando tomava esse nível de álcool... Você o quê, Ale? O capeta, mas aí, eu, no caso, eu abraçava, beijava e levava pra entendi, casa ainda. Entendi. Várias vezes eu tomei essa quantidade de álcool Jesus. E encontrei o cão, mas aí chamei de meu amor e levei pra casa, né? Vai que vai, não, hein? Opa! Ele falou que as tatuagens dele, ele fazia quando tava bêbado, que ele se arrepende muito, perfeito. Inclusive, os tatuadores aí, as pessoas que gostam de tatuagem, ficaram chateadas aí com o Cicinho. Porque ele falou isso daí, mas é uma grande bobagem, né? Primeiro ele falou, eu queria me esconder atrás das tatuagens. Isso daqui hoje me dá depressão quando eu olho. Eu tentava fazer tatuagem pra fugir de depressão. Desculpa, o cara que vai fazer tatuagem pra fugir de depressão, o cara é um demente. Não, e tatuador geralmente... Às vezes fazem umas coisas que não deveriam ter feito. Depois se arrepende, mano. Ah, o Rudy, quando bebe, ele dá o toba. Mas, ô Sombra, uma coisa ele se arrepender da tatuagem. Outra coisa é ele tentar justificar o motivo da depressão dele e alegar que a tatuagem foi pra tentar, sei lá, tirar esse período depressivo que ele tinha na vida dele. O que é uma grande cretinice. Mas pera um pouco, vocês acham legal, acham normal os caras vestir rabo de sereia? Não acha normal o cara... Ele pode se arrepender, falar, pô, não curti o desenho. Tatuagem. Não, mas peraí, ele usar a tatuagem como válvula de escape pra curar a depressão dele? Desculpa, tá errado. Fazia a tatuagem, mas não usava rabo de sereia. Se ele tivesse num período de depressão, ele poderia procurar um psicólogo, um psiquiatra pra ajudar no tratamento. Quantos e não um tatuador. Anos tá o Cicinho falando isso? Hã? Quantos anos? Todos. Tá uns 34? 35? Mais, hein? Mais, já deve estar com uns 36 pra cima, hein? Pô, então, velho. Sei que ele tá todo rabiscado, parece um cheque devolvido. Então ele teve depressão pra caramba, hein, mesmo? E mais louco que os caras, o tatuador fala que não tatua gente que tá debum, né? Isso é mentira, porque tem cara que toma. Taxa de emergência. Não, mas tem gente que toma um goró. Que é pra não sentir dor. Eu conheço alguns amigos aí que tem tatuagem aí, os caras tomaram uma cachaça aí pra ficar meio anestesiado. O Dodô diz que quando não quer sentir dor, ele pede pro Aguinaldo pôr uma cachaça. Que isso? Isso, você é meu amigo. O cara é de maior, né? Então ele vai lá e tatua. De né? maior. Né, Ale? João Paulo, um abraço pra você, bom trabalho aí no seu rádio táxi. Obrigado, só posso mandar um abraço? Pessoal, pode. Rapidinho. Pessoal aqui do grupo aqui já tá mandando aqui. O doente, o Fumão, o Clodoval. Fumão, velho. Fumão, mas o cara é gente boa, hein? O cara é gente boa pra caramba. É, legal. Aí, Fumão, tamo junto. Grande Fumão. Grande Fumão. Para de fumar, hein, ó. Ô, Sombra, cuidado com o efizema, hein, Fumão. Não é nada verdade. Disso, cara, mas ele é muito gente boa, cara. Você precisa conhecer esse cara, ele é figura aqui da Coab 1. É. E pra todo mundo que tá ouvindo aqui, pra minha esposa, que assumiu o volante aqui pra eu poder falar. Um beijo, chuchu. Aí, o volante. Aí sim, assumiu o volante. Aí, ó, que isso moral, que é amor, hein, velho. Aquela que eu parei lá, pra assumir aqui. Que moral. Você tem seguro HD, né? Isso! Não, porque isso é uma coisa que eu tenho que perguntar pra todo mundo que tem automóvel. Tem que ter seguro do HDI. Ah, dirige bem, só. Dirige bem. E mandar um abraço a todos vocês aí. Parabéns pelo programa, pelos 18 anos. Tá muito legal lá no áudio clube. E continue sempre nessa... É nóis. Obrigado, irmão. Esse negócio, cara, é engraçado. As coisas que vocês falam, a gente traz no nosso dia a dia, as coisas que vocês falam de zoeira e tal, né? Esse toque do Marlone, cara, eu fico falando o dia inteiro. Marlone. Fica na cabeça, cara. Olá, eu sou o Ale. Eu preciso te mandar um vídeo, cara, que minha filha falando. Olá, eu sou o Ale. Ah, que legal. Eu sou o Ale. Bacana. É moda, cara. Isso virou moda já. Virou moda. Um abraço pra todos aí, tá bom? Muito alô, obrigado, cara. Valeu. Valeu, cara. Obrigado. Você também. E amanhã é o nosso dia, se Deus quiser. Isso aí. Um abraço, valeu, cara. Tchau. Ainda valeu. Ainda bem que tá acabando a semana, velho. Tá? Esse é o Estádio 97, oferecimento do Extra, você merece Extra Economia. Tem mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Salve, Dodô. Aqui é o primeiro campeão mundial. 1951, vai palestra. Deixa vai começar de novo. O Borra, quando fez o gol dele, ele levantou a camisa também. E ali ele já tinha amarelo. Hein? Então você acha que o árbitro quis compensar? Aquele abraço. Mas ali, no caso, ele não tirou a camisa, né? Ele só mostrou que estava escrito. Mas você sabe que depois ele deu uma chegada. O negócio não é tirar a camisa? Não, não pode. O Borja merecia ter sido expulso. Não pode. Diego Sacomã, ele deu uma chegada no Diego Sacomã. Deu uma lambida com a sola, né? É, já tinha amarelo. Tanto que logo depois o Eduardo Batista tira o centroavante do Palmeiras. Ah. E ali ele poderia ter tomado no mínimo o segundo amarelo, né? Não e pode. E aí seria expulso. Teve um jogo do Zé Roberto no Pacaembu, que ele faz o gol, sai correndo por trás do gol e levanta. Ah. Aí o juiz foi lá e pimba. Não pode. Cara. E não respeitou o estatuto do Palmeiras. Mas perigoso, é um absurdo. Né, é uma cretinice. Mas aí que tá, Domênico. Eu entendo também que é um absurdo. A regra deveria mudar. Mas enquanto houver a regra lá, é pra ser cumprida. Tem uma série de coisas aí. Por exemplo, eu acho que enquanto não tiver ciclista na ciclofaixa, eu poderia utilizar pra andar de moto. Mas eu não posso andar de moto ali, porque se eu for pego, eu vou ser multado. Então, tem situações ali que você para pensar, você fala, é um absurdo, isso aqui tá assim em uso praticamente o dia inteiro, e você não poder utilizar, sendo que você não tá com aquele veículo específico para aquela ciclofaixa. Então, na comemoração do gol, eu também acho, é uma cretinice o árbitro punir um momento de alegria, porque uma coisa é punir um jogador que mandou um dedo médio pra torcida, um jogador que mandou a torcida calar a boca, que chacoalhou o bago pra torcida, isso daí tem que ser punido. Chacoalhar o bago é feio. É feio. Agora chacoalhar você pega ali um jogador, tá certo? Tá lá, comemorando com a tua torcida, subiu no alambrado, sei lá, abraçou o torcedor, tirou a camisa. Véi, isso daí é momento de extravasar. O gol, daqui a pouco, o cara, como o Ale fala, o cara vai fazer o gol e vai ter que pedir desculpa. É ridículo, velho. É ridículo. Vamos lá, olha. Futebol tá chato, mano. Mais mensagens no nosso WhatsApp. Oferecimento do McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. E quem liga aqui falando todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Mas é brincadeira esse, mano. O Corinthians não joga nada. Aonde, nada, faz uma partida horrível e fala, ah, mas é mania de brasileiro. Cara, mania de brasileiro o quê, cara? O time que só tá ganhando de 1-0. Mais o um time antes, que, ah, ganhou, nossa, todos os clássicos, ganhou todos os clássicos como, cara? Tudo 1-0. Aí, mas ganhou, não ganhou trouxa. Aí, agora não, ah, acho que o Corinthians jogou um jogo todos mal. Não. O Corinthians joga mal pra mim em todos os jogos, cara. Nossa. Que isso. O Corinthians, na hora que pegar uma ponte preta da vida, já tá fora desse Paulistão. Nossa, chorou. Chorou ali. Não, não é corintiano, não. Você agora, irmão. Porra, primeiro, peraí. Primeiro, ninguém perguntou pra você o que você acha. Nós perguntamos sim. Vamos partir desse princípio. Segundo. O Corinthians foi o único paulista dos grandes que não perdeu clássicos. Ganhou 2 e empatou 1. Então, Paquito, ganhou de 1-0. Ganhou de 1-0. Se ganha que ganhou de 1-0, eu prefiro jogar mal e ganhar de 1-0 do que jogar bem e perder de 2. Então, não seja anta, velho. Juiz! Isso! Isso! Mesmo. Ah, não, só deu cartão. É, tratamento de choque, velho. Cartão amarelo pra você aí, amarelo? Por quê? Finalmente, hein? Ah, com a alegação, não entendi. O juiz disse que você ofendeu o ouvinte. Não, não ofendi. Peraí. Deu uma cotovelada. Anta não é uma ofensa. É. E outra, isso daqui é tratamento de choque, Domenico. O cara, a próxima vez que ele mandar uma mensagem, mandar uma mensagem com conteúdo legal, assim, tipo, pra gente debater aqui. Você não achou? Não, foi ótimo. Conteúdo do Vini. Maravilhoso, e deu a deitada monstra no mano. Imagina, acabou apelando. Né? Imagina. E tem uma coisa que a gente deu tem que falar do Carille aqui, porque a gente falou muito do Rogério Ceni, e se o São Paulo se mostrar desequilibrado defensivamente de novo, a gente vai comentar aqui. Claro. Correto? O Carille, ele quer deixar o time do Corinthians pior do que ele é, com esse negócio de marcação, marcação, marcação. Hoje, inclusive, saiu um estudo no Lance. E todos os jogos em que o Corinthians teve mais posse de bola do que o adversário, ou seja, teve que propor o jogo, o Corinthians não se deu bem. Entendi. Ou perdeu ou empatou. Então, assim, tudo bem, o Corinthians tem os seus problemas de elenco, é verdade. Mas o time não é tão ruim quanto ele pensa que é. Então, assim, o Corinthians defensivamente... É fraco o time, olha. Tudo bem, mas é fraco. Defensivamente o time está acertado, muito em função... Da cautela, pode como, dizer, né, claro. O mínimo do treinador. Eu sei como o árbitro prejudicando, né? O Corinthians começa ainda. Por aí, o atacante sei muito bem como. Marca melhor que ataca, já tá errado. Ou você vai falar pra mim que o Arana não sabe jogar bola, o joga Fagner muito. Não sabe jogar bola, o Gabriel não sabe jogar bola, o Jadson não sabe jogar bola, o Rodriguinho não sabe jogar bola, o Maicon não sabe jogar bola. Agora, se você põe todo mundo só pra marcar, aí o time, claro, não vai sofrer tanto defensivamente, mas não vai machucar ninguém. Geralmente o treinador faz isso com times menos técnicos. Menos, né? Técnicos. E o do Corinthians é menos técnicos. Vamos falar. Menos é que ruim. O Botafogo. O Fagner é ruim. Não tô dizendo, o Maicon é ruim. O Rodriguinho é ruim. O Arana é ruim. Melhor que o Botafogo, né? Eu não estou dizendo que o Fagner é ruim. Não tô falando isso. Tô dizendo que o então time, canta uma do Fagner aí. Orgulhas de amor. Boa. Orgulhas de amor, boa, é Dudu. Sensacional. Agora, se você tivesse que escolher aí elencos aí, você escolheria do Corinthians? Mas peraí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tô falando aqui, então. O time do Corinthians, ele bem armado, é um time extremamente competitivo. Tanto é que jogou os clássicos, mesmo prejudicado pela arbitragem contra o Palmeiras, ele foi lá e ganhou o jogo. Claro, o Corinthians contra o Santos, eu sei como é que ganhou. Eu sei como é que ganhou. O primeiro tempo só deu o Corinthians, o árbitro ferrou o jogo, lógico que é. Lógico que é. O Braster teve várias defesas que ele fez. A questão não é só essa, Domenico, é o volume de jogo. Você tem que saber ler o jogo. O Corinthians amassou o Palmeiras. Amassou o Palmeiras. Amassou o Palmeiras. O Palmeiras ligava lá. Você tá defesa, de brincadeira, mano. O Palmeiras ligava a defesa com o ataque no chutão. Não passava pelo meio campo. O time do Corinthians. Perdidinho em campo. Perdidinho. Mais um pra falar pra você aí. Perdidinho. tá louco, amassou. Jorrando em vocês. Mano, jogamos, mano, ó, jorramos nos Caiçara. Mano. E deu uma jorrada no São Paulo, só que São Paulo deu sorte de escolher. Para. Legal, vamos geral. Para de falar besteira, velho. É legal. Precisaram do árbitro pra ajudar e mesmo assim não deu certo. O Campeonato Paulista, ele é muito legal pra algumas coisas. Ele esconde erros que os caras acham que tá um time sensacional. O time do Corinthians não é sensacional. Desculpa. Então vamos ver quando vai chegar. Peraí, Vamos ver no final do ano onde vai chegar meu time, onde vai chegar o seu. Se o Palmeiras pegar o Corinthians em 10 vezes, ele só perdeu esse jogo, mano. Mas perdeu. Para, 100% de aproveitamento esse ano. Ganha 9. Você quando tá de brincadeira. Time? Paquito, o negócio seguinte. Paquito, Katsu. Eu não era coisa do seu time. Paquitos, vamos ver, vamos fazer o um negócio seguinte. Quando houver um outro jogo e você devolver a derrota, você vem falar. Por enquanto, meu time tá 100% contra o teu time esse ano. 100%. 100% esse ano contra o teu time. Então se fecha, porco. Jogo sem falatório. Mais uma mensagem no oferecimento da HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E aí, sobra. Boa noite. Sonhado, Antônio Carlos de Bragança Paulista. Eu queria saber uma coisa do Mano. O Mano, será que seu Corinthians vai pipocar nesses mata-mata no Itaquerão? Porque vocês não ganham nada no mata-mata no Itaquerão. Aí. Oi, tchau. O ouvinte deitou de novo. Deixa eu falar pro linguiceiro aí. Mas peraí, Bragança, Paquito. Bragança é terra linguiça. Da linguiça. Peraí, é ofensa agora chamar o cara de linguiceiro? Não sei. Mas você, acho que foi numa com outro sentido. Que você sabe aí a profissão dele? O senhor tá prejulgando uma situação. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o senhor entende. Conhecendo você. Então o negócio é o seguinte, vamos ver no final do ano o saldo aí entre Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. O Corinthians, a minha expectativa, e eu não tô tão otimista com relação a isso, é de ganhar dois campeonatos. Qual que é a sua previsão, mano? Eu acho que o Corinthians ele vai conseguir ganhar aí ou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, ou o Campeonato Paulista e a Copa Sul-Americana. Você acha isso? Você tá de brincadeira, mano. Vamos o Corinthians não ganha nada esse ano. Ele tá com cara de risada, olha lá. Ele tá com cara de risada. São Paulo, não vai ganhar nada. Aqui em São Paulo, vocês estão comemorando que é o Copa São Paulo. Não é brincadeira. Vocês comemoram... Peraí. Olha aqui que ele quer falar de comemorar. Os caras estão comemorando que o Justin Bieber vestiu a camisa deles. Vai pro ferro. Você. Mandando fotinho no grupo aí. Olha aí, Justin Bieber vestiu a camisa deles. Parece que comemorou o Mundial. Olha aqui, ó. Pera só um minuto. Quem mandou, se você olhar ali, foi o senhor Vieira. Foi o senhor Vieira. Ah, o Lingualiza? E outra coisa, já que o senhor comentou, é muito legal. Um artista de nome como o Justin Bieber, é foto que foi jogada no mundo inteiro, mano, desculpa. Aí é marketing. Pagando, né, Paquinha? Aí é marketing. Você acha que foi de graça, mano? Pelo... Se é pagando, não é? Bom, isso não tem como provar. Mas se foi, foi. Lógico que tem. Foi um puta de uma nota. Jogada de marketing. Desculpa. Tá no nosso estádio com a camisa do Verdão, pô. Então, aí, você tem uma ideia. Falar qualquer tipo de outra coisa, mano, aí é. É o quê? Aí é dor de cotovelo, mano. Peraí, meu time tem que aparecer. Recalque. Meu time tem que aparecer. Desculpa, é recalque. Não é, sim. Peraí, eu prefiro pra que meu time apareça pro mundo inteiro ganhar uma Libertadores e depois Mundial. Mas não, isso é aparecer pro mundo inteiro, não é bom? Mano, camisetinha de patrocínio. Para, vai. Estamos falando de Justin Bieber, você tá louco? Quem é o Justin Bieber? Segue o jogo, sem falatório. Aqueles bailarinos lá. Justin Bieber, vamos falar do McDonald's. McDonald's. Que dia que é hoje, hein? Hoje, sabe? Segundona. Agora eu tô perdido, viu, Angel? A segunda? A segunda é dia do McChicken. Aí sim. Você gosta, mano? Nossa, top. McChicken é sensacional. Isso mesmo. Hoje tem McChicken por apenas R$8, Ale. Coisa linda. Filé de peito de frango empanado com molho suave e cremoso, acompanhado de alface crocante, hein? E olha, com batata e refri sai por apenas R$19,90. Quarta-feira é o dia do clássico dos clássicos, meus amigos. Aí sim, o Mano ele adora. É o Big Mac. Só R$8 na quarta-feira, Mano. Aí sim, hein, Dudu? E sexta-feira é o dia que o Sombra mais gosta. É o dia do quarteirão. Opa! Ah, o Sombra adora. Meu amigo, você também, hein? Clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada, hein? Olha, amanhã tem um clássico no McDonald's bem legal. É o triplo burger bacon, RG. Esse que você gosta, hein? Ah, é nóis. É clássico do dia, só no McDonald's. Vai lá. Ó. Mata aí. Aí, ó. Olha aí. Ó o bar passando, acelerando. Passou mais uma vez o nosso Fórmula 1. É. Acompanhe no nosso site, nas nossas mídias sociais. É a promoção Estádio 97 na Pole Position, que vai te levar pra ver lá o GP da Catalunha. lá na região de Barcelona, lá na Catalunha, o autódromo maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai falar mais dessa promoção, tá bom? Vá anotando aí que passou o nosso Fórmula 1, tá bom? Vamos aos ouvintes, 3284-7097. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Malone. Isso é mistério. Malone. Malone. Alô. Alô, boa noite. Oh. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem boa fala? Noite, Domênico. É Ricardo Oswaldo Francisco da Silva. Ricardo? Oswaldo Francisco da Silva. Francisco da Silva. É. Quantos anos, hein, ô? Todos. 7.0. Ah, não fala assim. Ah, Cicinho. Grande Ricardo. 7.0, RG. Idade do Cicinho. Ah, esse... Olha... Com 7.0, esse tá igual o... Tá, igual o quê? Tá rasgando mais que o Rio São Francisco, velho. O quê? Rasgando mais que o Rio São Francisco? É, ele não é o Francisco? Tá rasgando mais que o Rio São Francisco. Muito bom, mas muito olha, bom. Sensacional. Ah, pra mim é 10, hein? Esse, lógico que é 10. Esse tá cortando, esse tá cortando, velho. Nota 9.7. Ô, Motinha. Ah, bom, 9.7 tá bom. Ô, Motinha, oi, você então, como professor aqui da mesa, você que é o professor aqui da quebrada, me fale um pouco mais a respeito da transposição do Rio São Francisco, velho. Fala aí. Então, os caras estão tirando água de um lugar pra pôr no outro, só pra explicar melhor. Só que agora ferrou, mano. É isso, explicar melhor, mano? É. Não, só pro pessoal não, entender. Não, fala da transposição do Rio. Ah, não vou falar transposição nenhuma. São Francisco, pô, como não? Eu não entendo, velho. Ó. Oh, tô fazendo geografia. Ele é de educação artística lá. É. O único problema, mano. Problema, a água ficou salgada. A transposição do rio é que baixou muito o nível do rio São Francisco e agora o mar tá invadindo, velho. E tá tornando a água saloba do rio São Francisco. Pra dar um gostinho. Aí pra pôr no arroz você não precisa. Vai não precisa matar pra... os peixes. Será que morre? Morre, peixe? Lógico que morre. Morre. Lógico que morre. Lógico que morre. Ô, velhinho, e qual que é o bairro? Lausanne Paulista. Lausanne Paulista. Ah, bah. Ô, Benjinha, Lausanne. Zona Norte, amigão. É. Morei aí, perto. Tá certo. E o time? São Paulo Futebol Clube. Tricolor! Você acha que a gente vai pegar quem na final? Hein? Você acha que a gente vai pegar quem na final? O que vier é lucro. Eu também acho. Acho que a gente vai pegar o porco na final. E final? Final do Paulista. Já tá se pondo na final? Nem chegou na semifinal? É, eu acho que tá armaram, certo. Mas semifinal... Armaram, Eita! Semifinal já tá, né, velho? Eita! Semifinal já tá. Semifinal não tem como... Não tem nem como se o São Paulo perder a vaga semifinal, velho... Ó, se continuar assim... Baixa a porta. Eu acho que vai dar São Paulo e Corinthians na próxima. Como é que estaria hoje? Hoje? A Ponte assumiu a segunda posição, é isso, mano? Sim. É. Mas daria São Paulo e Corinthians. Palmeiras, Ponte, Palmeiras hoje, e Corinthians Ponte. E São Paulo? É, sim. A classificação geral. Sim, legal. Hoje sim. Tá os que estão aí, né? Então, hoje seria São... Palmeiras e São Paulo, tá lá, velho. Palmeiras seria Corinthians e São Paulo. Hoje? Hoje. Palmeiras e Ponte. Não, a Ponte é segundo lugar. Não, Ponte tá não. Louco. Nossa, o que seria o seguinte, segundo. Você tá confundindo não, o seguinte, seria Palmeiras e... segundo hoje. Seria Palmeiras e Santos se o Santos eliminar a Ponte. É. Aí Corinthians e São Paulo. Mas o Santos tem que eliminar a Ponte. Mas acho ganhando o jogo. Isso. Tem que ganhar. Aí, mas não importa os outros resultados, é isso? Não pode empatar. E se o Corinthians empatar e passar nos pênaltis? Não, mas aí conta o empate. Então, um ponto. Então, mas aí que tá. Quando você vai fazer aí o parâmetro do Campeonato Paulista, Domênico Gatto, tem que fazer a somatória desses dois jogos aí pra saber o que aconteceu. Hoje o Corinthians tem 25, né? Se o Corinthians empatar... e levar o jogo para os pênaltis, o Corinthians vai ter somado nos dois 26. Jogos dois pontos. Tá certo? É 26. Teria o Santos só pode pontos. Chegar a 25. O Santos só chega a 25. Tá aqui, ó. Então, ó, a classificação do Paulista geral. 28. Tá, entendi. 28 Palmeiras, 25 Corinthians, 25 Ponte. Mas a Ponte ainda é terceira. É. Hoje a Ponte é terceira. Ainda é. E 23 São Paulo. Então, a diferença do que aconteceu... Hoje seria Palmeiras e São Paulo. Não, porque certeza Palmeiras que São Paulo vai ganhar a segunda. Imaginando que, por exemplo, vamos colocar, a Ponte passou pelo Santos. Aí seria Palmeiras e São Paulo, Corinthians e Ponte Preta. Agora, se continuar da forma como tá, tá certo? Todo mundo avançando aí. Na mesma ordem aqui, se o Santos eliminar a Ponte Preta, aí daria Corinthians e São Paulo, Palmeiras e Santos. E a diferença o Santos, ele tá abaixo da Ponte Preta na classificação geral. A diferença é que antes do primeiro jogo das quartas de final... Tô esquecendo do Botafogo, hein? É Botafogo. Pode acontecer. O desenho era de Palmeiras e nenhuma, São Paulo, né? Corinthians desenho, e Santos. Né? Agora o São Paulo ultrapassou o Santos. Isso. E aí, tricolor? Fala, e o nosso goleiro, quem será? Será que é o Renan? Vai ser titular sempre? O Renan, né? Até agora, demonstrou que tem condições. Eu não sei, velho. Infelizmente, o Denis, coitadinho. É, dá pena, né, velho? É, mas é quê, aquela, né, história, ele, não adianta, a torcida não vai gostar do Denis nunca. Não tem jeito. Ele vai passar confiança nunca. Mota, você e o Chico, vocês não acham que o São Paulo marcou uma certa bobeira em não ter levado o Aranha pra lá? Por quê? O Aranha é um bom goleiro, cara. Ah, ele tem experiência, né? Não sei não, hein? Pra ser titular do São Paulo? É louco. Não seria melhor que esse que o São Paulo tem? Não sei não. Não, eu acho que não. Você acha que não? Não. E você, Chico? Eu também não concordo, não. Não? Eu prefiro que teve chance pra esses novatos que estão lá, né? Eu também acho que agora é a hora e é a chance e tá um propício para pro Renan, entendeu? Porque aconteceu tudo o que tinha que acontecer. O Denis queimou o cartucho dele, porque ele teve todas as oportunidades do mundo e ele queimou, certo? Quem queimou foi o Breno, não foi? Também queimou. O Breno queimou também, mas o Breno tá lá. Mas o Denis queimou todo o cartucho que ele tinha, a oportunidade... para substituir depois o Rogério Ceni. Não é fácil, não é fácil substituir um ídolo como o Rogério Ceni. É quase impossível, né? Só que ele teve chances muito grandes e mesmo assim ele não aproveitou, entendeu? Então eu acho que o Denis é carta fora do baralho. E passou, veio o Sidão. Nossa, tá alto no meu tom. Não tá esquisito? Para mim tá. E o... Quando você fala, normalmente é esquisito, mas vai nessa aí. E aí, eu acho que o Sidão veio uma expectativa muito grande, porque ele fez um bom campeonato ano passado, né? Mas também não mostrou a segurança que todo mundo esperava. Então, é a chance do Renan. E eu acho que o Renan, passando as duas próximas fases, eu acho que o Renan vira o titular absoluto do São Paulo. Belo comentário, né? E não vem mais ninguém. Se for para apostar na Aranha, eu prefiro apostar... na barata da vizinha, né? Porque toda vez que eu chego em casa, ela tá na minha cama. A barata... Como é que é essa música? Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Eu fui lá tomar um comprimido, velho. Tava na cozinha, tava ouvindo o programa. O RG sugeriu Aranha pro gol do São Paulo, RG? Não, naquela época. Por que que não levaram o Aranha? Ué, mas o Aranha fica devendo o quê? Pro Sidão? O Aranha fica devendo o tempo dele. Ah, não sai na foto. Não dá mais, hein? Não sai na foto. O Aranha tá gordo. Fala, Chicão. Não sai na foto com quem? Me diga uma coisa. E Aranha no São Paulo, possivelmente... Quando é que a nossa diretoria vai contratar um meio armador pro seu time? Quê? Quando é que a nossa diretoria vai contratar um meio armador pro nosso time? Porque o Coiva machuca, um abraço. Então, aquela história, né? É difícil, hein? É difícil. E vamos ver se vai dar alguma coisa aí. Dizem. Porque o São Paulo ainda tá na parada pelo Everton, mas aí eu acho que o Flamengo tá bem mais perto dele. Mas se não virar com o Flamengo, quem sabe? Porque também ontem, hoje... Aliás, no jogo de sábado foi terrível, hein? Não, porque não tinha, né? Gira e não... Se falta, não é o Luiz Araújo, né, dá profundidade no jogo, meu Deus do céu. É, aí... Esse moleque é bom de bola, hein? Esse é. Aliás, Luiz Araújo é muito bom. O David Neres estreou como titular no... campeonato holandês, no clássico Ajax e Feyenoord. E fez já o seu golzinho, né? Ah, é? É, já fez o golzinho. Não, mas era o terceiro jogo dele já. Como titular, o primeiro, né? Ah. O clássico. E aí ele fez o gol, só pra te informar um pouco melhor, Ajax 2. Nossa, vai, olha. A minha vida vai ficar diferente porque o seu resultado é o Ajax. Ajax 2, Pinsol 3,50. Nossa, campeonato holandês assim, velho, eu sigo assim 24 horas. Nossa. Não, mas nem o paulista, né, pelo que eu entendo. Olha, agora deu uma deitada em você, Motinha. O que é isso? Não, é só pra te ajudar. Não, eu gosto de ver o Chico pegando fogo. Ah, mano. Tá bom. E quem é o nosso atacante? O melhor? Gilberto ou... O Gilberto quem? Quem? Prato? Bela pergunta, né? Ué. Não, eu não entendi. Nós estamos com dois atacantes bons. Você é louco, você não compara aí comparando... o Gilberto com o Prato. Ah, mas agora não tá pau a pau, velho. Tá pau a pau, velho. Gilberto isso, Prato tá ali, velho. Ele Deus. Compara Ronaldão com Oscar, Gilberto não, Prato. Não, Ronaldão com Oscar, eu nunca falei isso, deixa de ser mentiroso. Ó, isso é ruim pra você, é ruim pra nós, velho. Por isso queimar só seu filme, né? Por quê? Tudo bem, você tá de brincadeira. Ué, cada um que fala besteira, você acabou de falar que o Corinthians era uma nova Alemanha. O Mano acabou de falar pra você. Eu te dei números pra provar isso. Lê o jogo. Você lê o jogo em Braille, não é possível. Ah, tá bom, só vocês têm razão, né, mano? Corinthians da Nova Alemanha. Mas... Oh, o Mano falou aqui no começo do programa. Com essa escalação aí, Gabriel, Rodriguinho, Jadson e Valdívia na frente, Romero e Jô. É a Alemanha contra o Brasil, 7x1. Você fica mal pra gente, com os caras, você falar um negócio desse. O Rodriguinho me lembra o Kroos, agora você pegar e falar. Tá de brincadeira, o cara fala que... Rodriguinho lembra o Kroos. E Gilberto, meu menino. Para, velho. Ué, hoje é, os dois estão pau a pau ali, velho. É fiaria. Olha, não é a opinião do programa, viu? Quando você falar isso, fala é a minha pelo humano aí, viu? Ô, Mota. Oi. O Rodriguinho lembra o corte lá no branco do olho. E olha o branco do olho. É que o senhor também é um outro recalcado. Ele também não quer dar o braço a torcer. Ô, juiz! Não quer dar o braço a torcer que o Rodriguinho é monstro. Rodriguinho é monstro aonde? Hoje o Rodriguinho, ele é uma mistura aí de Thiago Mendes, Tietê e Renato. Do para do céu, meu Deus. Você soma o melhor dos três aí, de cada um aí, no seu respectivo time. Quando eu penso que dá o Rodriguinho. Tudo. Não, não dá pra ouvir tudo, velho. Não dá, não dá. Tanto é, ó, o futebol turco tá procurando o Tietê? O futebol turco tá procurando o Renato? O futebol turco tá procurando o Thiago Mendes? Não, tá procurando o Rodriguinho. Ah, o futebol turco tá procurando o Habib, você é louco. Tá louco. E aí, o... E agora, você acha que o Rogério vai colocar quem, hein, velho? Porque a gente não pode, não vai ter Maicon, não vai ter Lugano, né? Na quarta-feira na Sul-Americana. E ele vai colocar quem pra jogar ao lado do Rodrigo Caio? Ô, Mota, dos três que você citou aí no início... O Lucão, o Breno ou o Douglas? Douglas e o... Lucão ou o Breno? Eu ainda sou mais... Dos três, o Lucão ainda é o que se salva. O Lucão? Eu acho. Aí, tá vendo? É. Porque esse Douglas aí, meu Deus... Jesus Cristo, não tem condições. Então, eu preferia também, vendo essa perspectiva, eu preferia o Lucão, velho. E o Breno também não tá jogando. O Breno, depois que ele botou fogo lá... Não, calma, ele vai voltar, se quando? Deus quiser, não sei. Ah, não dá. São Paulo tá a pé, velho. Ainda mais depois agora da venda do Lianco. São Paulo, se depender de reservas aí pra compor aquela dupla ali, você pega ali, ó, Lugano não dá conta, o Breno não dá conta. O Lucão, a torcida não gosta do cara. Douglas também é dose. O Lugano tem sido muito bem. Há quem diga que na base tá de São Paulo... O Paulista, há quem diga que na base de São Paulo tem um rapaz que vem jogando muito como volante, mas diz que como zagueiro também seria muito bom, que é o Militão. Você conhece esse, Ale? Ele é jovem ainda, né? Ele tem idade pra... Não, agora ele subiu, né? Mas até o ano passado, quando ele foi bem, inclusive, na conquista da Copa do Brasil, ele tinha idade pra jogar no Sub-17 e era titular no 20. Uhum. E aí ele jogava muitas vezes como primeiro volante, e aí o time mudava o esquema para três zagueiros. Ele fazia o terceiro zagueiro, né? Terceiro zagueiro. É meio muito que nem bom. O Jusilei hoje faz ali a cabeça da área, muito, né? Muito técnico, mas muito bom. Ele tem 18 anos e é titular absoluto do Sub-20, mas é muito bom jogador. Agora não sei como é que vai ser essa transição pro profissional, né? Ô, Mota, o que você subiria? Falou do Tomás aí? Eu falei Tomás, não falei falou Tomás, nada? Não. Ô, Chicão. No começo do programa ele falou que achava que o cara não ia virar. Não falei nada disso, trouxa. Foi? Ô, Chicão, e o Wellington Ney, velho? Até agora também não disse porque veio, hein? A Miri tá enganando. Falaram que ele só... Será, velho? Ah, não. Ah, tinha uns caras criticando ele no Morumbi e tal. Vou falar uma coisa, baiano. O Wellington Ney, ele tá pegando condicionamento físico melhor agora, já tá jogando uma partida inteira. Eu acho que a sequência é ele melhorar tecnicamente. Eu não tô vendo. Não tô vendo desse jeito aí, não. Não fez uma grande partida. Mas o cara não tava nem com condicionamento físico. Mal vinha jogando. Agora o cara já tá com condicionamento físico. Eu acho que com o passar do tempo. Tem muito torcedor de São Paulo também que não tem muita paciência, não, hein? Não tem. É, acabou. Tem uns caras que não tá querendo esperar. Ô, Ricardo, você também não tem paciência nenhuma? Não, não é que eu não tenha paciência, Samba. Pô, mas ó, desde os meus 70 anos, a gente já viu tantos jogadores bons jogarem no São Paulo, que quando vem um que a gente tenta colocar uma coisinha a mais, achando, não, agora vai dar. Oh, o cara já chega sem condicionamento. Ele não estava treinando lá onde estava? Mas o Ricardo, deixa eu falar uma coisa. É, onde ele tava lá, ele sofreu com uma série de contusões também, viu? Aí quando ele chegou aqui no São Paulo, sofreu contusão. Não sei se você lembra, ele se machucou lá na Florida Cup. No treino, né? Não lembro se foi treino, foi jogo. Sei lá. Bom, mas machucou, cara. Olha, agora, a gente ficava lá, ah, mas pô, é tão difícil vir bom jogador, é quando vem, o cara já vem fora. Quem tá bem em todo lugar do mundo não volta pro Brasil. Quem tá super bem não volta. Ou se voltar, volta a preço de ouro. A gente tem que se acostumar com esse tipo de situação. É muito raro um jogador que tá voando no exterior voltar pro Brasil. Quem tá bem no exterior... Vê se o Felipe Coutinho volta pro Brasil. É. Vê? Não vai voltar. Não vai voltar. Cara, no máximo pode acontecer vir encerrar a carreira aqui. Então se a gente não preservar os caras que estão aí, não tiver paciência com os caras que a gente ainda consegue repatriar, um abraço, meu amigo, não vai dar certo. A gente tem que ter um pouquinho de paciência com os atletas, sabe? O cara fez aí meia dúzia de jogos, aí mal terminava o jogo. Ontem eu acho que foi um jogo que ele ainda fez o tempo todo. Foi a primeira vez que ele jogou, tendo ao lado dele o Prato. E outra, hein? Sem um companheiro ali, que no caso é o que vem pra tabelar, pra armar jogo e receber na frente. É. Né? Uma coisa é você trazer um jogador desse, colocar lá no Palmeiras, que tá num time certo, e o cara não render nada, não jogar porra nenhuma. Outra coisa é você botar um cara desse num time que você tá formando ainda, que você tá tentando, por exemplo. É, tem dificuldade nos setores, né? Meio, defesa, ataque. Quer dizer, tem que fazer uma combinação. É complicado, é uma coisa rara no São Paulo. É complicado, hein? Ontem o que aconteceu é que o Rogério substituiu, tirou o Luiz Araújo e ficou com o Wellington em campo. Se você for analisar pelo futebol jogado na partida, claro, quem deveria sair seria o Wellington, porque o Luiz Araújo estava bem em campo. Aliás, um dos melhores do São Paulo vem sendo o Luiz Araújo. Luiz Araújo é sempre um perigo constante e dribla e vai. Melhorou muito, né? Não é mais aquele cara tão egoísta de antes. Fazendo grandes jogos o Luiz Araújo. Só que, pô, será que o Rogério Ceni é louco? Não acho que ele seja louco. Será que o Luiz Araújo, ele falou assim, opa, ó, a partida tá administrada, não sei o que lá, deixa eu segurar o garoto. Não, sentiu que não ia ter, lógico. Questão de condição. Problema nenhum, né? O que me preocupa muito, São Paulo, é que ontem chegou no momento do jogo, falei, mas o São Paulo está administrando ou cansou? Né? Eu ainda tenho uma pulga atrás da orelha com o tal do preparo físico de São Paulo. É que como eu não entendo picas de fisiologia, aí eu fico pensando, opa, não vou meter o medo. É que começou o segundo tempo a 1000 por hora, né? O São Paulo, né? Mas o primeiro tempo também estava correndo passou muito. Passou dos 20 minutos do segundo tempo, rapaz... Mas, ô Sombra, na boa, cara, eu questiono sim essa parte fisiológica, porque por mais que o atleta fale, ah, eu tô cansado, etc e tal, ele faz geralmente dois jogos por semana. Um de meio de semana e um aos finais de semana. Esse cara, Sombra, ele corre hoje em média, um jogador de futebol, de 12 a 14 quilômetros por jogo. Essa é a média. Entre esses 12 e 14 quilômetros, ele não tá correndo de forma frenética e intensa. Ali tá contando passos no campo, a hora que ele para lá pra se hidratar... Sim. A hora que ele tá na beira do gramado conversando com o treinador. Os piques que ele dá também aí, o tiro curto aí de 200, 300 metros aí, que aí é mais intenso, concordo. Mas, Sombra, durante 90 minutos, o cara praticar essa atividade aí com 12 a 14 quilômetros, não é uma atividade extremamente desgastante. Aí o cara fala, ah, mas o treinamento do cara é muito intenso. O cara, ele treina de manhã e à tarde. Sombra, o cara é um atleta profissional. Repara, o único esporte no planeta que tem jogador chiliquento é o futebol. Mas é que a pressão é diferente. Mas é que tá, Ale. Você pega lá em outros esportes aí, por exemplo, o NBA. O cara que treina lá, o jogador de NBA, ele também, Sombra, é muito mais ativo dentro da quadra do que um jogador de futebol. Forte com a mão também. Não, mas Ale, é outra pegada, mano. A temporada da NBA é muito menor que a temporada do futebol. Não é só isso, Sombra, não é só isso. Mas você pega lá, por exemplo, o tenista. Ele joga uma partida de 4 horas hoje, amanhã tem a continuidade do campeonato, ele vai jogar mais uma partida, se precisa de 4 horas, ele vai estar pronto. O jogador de futebol é muito mimado, cara. Ah, não sei. Esse mesmo cara que reclama hoje, é o mesmo cara, Sombra, que se tivesse que encher uma laje, talvez aí se a vida não tivesse sido tão boa pra ele, ia estar batendo uma laje, ia estar falando, pô, eu podia ter sido jogador. Então, ao invés de estar lá, Sombra, e valorizar o trampo que ele tem, Sombra, na boa, esse trampo que esses caras têm, jogar a bola... É o sonho de 11 moleques em 10. Não, mas isso não significa que o cara não possa ter um desgaste. Mas aí que tá, Sombra. Tá desgastado, faz parte. Agora dá chilique. Ai, meu Deus, tem que poupar porque o cara vai estourar. Eu fiz um exame, outro dia eu fiz um check-up, eu mostrei o meu CPK pra você. O meu CPK tá batendo quase 200. Isso daí, se joga na mão do fisiologista de clube, ele não me punha pra jogar na próxima partida. Não me punha pra jogar, mas, porque mano, então, é um desgaste muito alto. Então todos os fisiologistas estão errados? A questão não é tá errado, Sombra, mas o ser humano, ele é um cara que ele absorve muitas ideias. E quando você começa a colocar na cabeça dele que ele tá cansado, que ele tá cansado, que ele tá cansado, a tendência é que esse não. cara aí acredite nesse cansaço. Não, o ser humano, ele é um cara extremamente influenciável. Se você começar a bancar a ideia de que, imagina, que cansado o quê? Cansado, Paquito, se você tivesse que bater uma laje durante 12 horas e voltar pra casa no final do mês aí com salário mínimo, lógico que posso, lógico que posso. O Léo Jabá falou isso, o Léo Jabá falou isso na última coletiva dele, no jogo que ele fez aqui na Arena Corinthians, inclusive dando razão a mim. Fez média com a torcida. Imagina, que média, que média. É que vocês pagam muito pau pra jogador, Paquito, lógico que é. O cara tá carregando bloco lá, ninguém fica com cronômetro lá na mão. Todo mundo fica, o empreiteiro fica, o dono da obra fica. Que fica nada. Proporcionalmente falando, o Sombrelli também tem pressão. Ou você tá falando que o trampo de pedreiro não tem pressão? Ô, mano, e o, e o estivador lá com aquele saco pois de 50 quilos na costa? Pois é, lá, é a mesma pegada. Eu não consigo brigar com a ciência. É a mesma pegada. E acho que comparar esporte é muito complicado. Concordo. O tenista corre o quê? 3 quilômetros? Em 3 sets ele corre o quê? 3 quilômetros? Mas a atividade do cara é muito intensa, ele não tem intervalo, ele não tem descanso. Olha a força que faz o tenista, gente. Eu não brigo com a ciência. Eu também não brigo, é por isso mesmo que eu tô falando. Eu sou um atleta de alto rendimento. Que atleta de alto rendimento? Eu sou um atleta de alto rendimento, é por isso que eu tô falando isso. Contenha-se, contenha-se. Eu e o RG, a gente faz alterocopia. Alterou, cara. Ricardo, um abraço pra você. Ah, claro. Opa, então essa é sua obrigação constitucional. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. E beleza. Quem que você vai levar lá pra comer um lanche no Mac? Meu filho levar meus netos. Ah, sim. Legal. Ó, vocês ganharam um par de vouchers da Mac oferta do McDonald's. Só o Buzano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Legal. Pra quem que você vai dar o desodorante Extreme? Um kit top. É pra mim. Ah, é pra você, né? O primeiro que eu ganhei eu já dei pro meu filho, isso agora é pra mim. Oh, sim. Ricardo. É isso aí. Coroa cheirosa. Falando do meu filho, vou mandar um beijão pra ele, o Júnior. Um beijo pros meus netos Alícia e Enzo. E pro meu sobrinho Igor, Galinha, lá de Itaquera. Galinha de Itaquera, velho. Legal, beleza. Um abraço pra você. Enzo no mundo, hein? Valeu, abraço. Falou, Chicão. Valeu. Tchau, tchau. Você é cliente antigo do estádio, né, Chicão? Enzo tá na moda, hein, velho? Vamos aqui, olha, mensagens no nosso WhatsApp. Olá, pessoal do Estádio 97. Aqui quem tá falando é o Júnior. Sou palmeirense aqui da Moca. Eu queria falar pro Sombra que ele tem razão, sim. Não se gasta R$300 pra ir na Vila Belmiro ver um jogo. Recentemente eu estive lá na Vila Belmiro, infiltrado na torcida do Santos pra ver o meu Verdão ganhar de 2-1 do Santos lá, chupa RG. E a gente gastou mais ou menos R$80. Fui eu, mais 3 palmeirenses. Ninguém vai sozinho de carro pra lá, entendeu? Então, dividindo as despesas, eu gastei R$80 com ingresso, combustível e pedágio. É isso aí, pessoal. Tudo de bom. Eu peço até desculpa, dividindo, viu, Ricardo? Dividindo as despesas. Tá deitada agora 3. No R. Hein? Eu peço até desculpa aí às pessoas que se sentiram agredidas com essa matemática do Santista. Vocês que sabem e entendem de matemática, escutaram muito bem o que ele disse. Imóvel, despesa dividida em 3, Dodô. Deu R$80 pra cada um. Que ninguém vai no jogo logo, sozinho. Tá cheio de gente que vai no jogo sozinho. Desculpa. Logo. Sabe quem fez essa conta pessoas aí? Pessoas que vão sozinhas são pessoas mal amadas. Você vai sozinho no jogo. Com quem você vai? O quê? Você vai com quem? Aí, aí, aí, aí, e agora? Aí, aí. Mas peraí. Tá vendo? Pera aí. Ai, ai, ai. Boa, bolsinha. Bora, tentou, bosta tentando. Puxou o tapete agora. Quem é que chega aqui e fala que eu sei que eu sou uma pessoa de difícil convívio? É. Ah, então. Eu mesmo falo. Então. Mas você tem razão, mas a maioria vai ver jogo sozinho. Mas a maioria vai em jogo sozinho. Eu vou sozinho. Mas eu não sou a maioria. Eu não vai em jogo. Você nem eu vai sou jogo, a minoria. Você a última vez foi no estádio foi pra ver o show da Madonna. Você é louco. Foi ver tua mãe. Agora, essa coisa. Desculpa, eu ia falar. Não era pra tomar cartão. Vai, dá uma de Roger aí. Como é que é? Essa. Vai, faz essa conta aí. Pão com mortadela. Primeiro não, velho. Toma um cartão amarelo agora pra você. É barato. Eu falei que não ia tomar vermelho. Vai, faz a conta. Não, essa conta aí que o RG fez pra ir pra ver o jogo do Santos. Não, não que o ouvinte fez. Faz foi aí. Foi o Roger, que o Roger lá do... Ah, o Roger lá do Sport TV. É. Mais uma mensagem. Ali foi punk, hein? E é o seguinte, aqui é o Joselito de Caeiras. Eu concordo com o pessoal aí, parece que esse jogo na Vila é muito caro, cara. Aí, chupa! Você tá acostumado a sair daqui de São Paulo, chegar em Santos de manhã, curtir uma praia, comer uma porçãozinha, certo? E assistir o show do peixe à tarde. Por isso que sai caro. Um abraço, rapaziada. Alô, eu peço desculpas, porque esse Nanico fica deturpando tudo que é dito aqui. Então peço desculpas. Peraí, olha. Assim, vai pegar praia? Eu faço questão. Mano, o Santos tem que chegar faltando 5 minutos pra começar o jogo e ir embora com 40 do segundo tempo. Quanto menos tempo você permanecer lá, melhor pra você. Olha! Belas praias. Depois você vai curtir lá, os caras. O Joselito falou como se a porção do porquinho custasse 90 contos, você entendeu? Você tá de brincadeira. Se sacar 50 conto lá, o cara pensa que você quer comprar o quiosque. É uns 50 conto. O quê, mano? Você sacar 50 conto no Zé Menino lá, mano, o cara fala, não, mas eu não tá vendo aqui, ó. Oh, fala, não, quanto porque, mais. Porquinho é caro, velho. Vamos falar agora de pagar barato, de comprar barato, porque no Extra a Páscoa é tamanho família, economia que cabe no seu bolso. No Extra você encontra tudo o que precisa para reunir toda a família no almoço de Páscoa e presentear quem você ama. Então, pode fazer sua lista de ovos e bolos de Páscoa, chocolates, bacalhaus, azeites, vinhos e espumantes e parcelar em 10 vezes sem juros no seu cartão Extra. Presta atenção, macarrão com ovos Dona Benta, vários cortes, exceto ninho, 500 gramas. Você leva 3 por apenas R$ 1,79. Marcou R$ 1,79. Bombom Grande Sucessos Lacta. Eu comprei uma caixa dessa outro dia. 302 gramas por apenas R$ 7,90 cada. Sorvete Nestlé, vários sabores. Aquele lá, de 1,5 litro por apenas R$ 17,90. Ah, tem mais aqui, ó. TV de LED, 20 polegadas, Filco, por apenas R$ 599 à vista. Ou em 10 vezes sem juros de R$ 59,90, pagando com os cartões Extra. Pneus, olha aí, a partir de R$ 169,90 ou em 10 vezes sem juros de R$ 16,99, pagando com os cartões Extra. Economia, tamanho, família, é para lotar o carrinho. Você merece Extra Economia. Com o Estádio 97, você foi para Barcelona assistir ao maior clássico do planeta. Barcelona e Real Madrid, que vamos a E agora, você vai ao melhor GP de Fórmula 1, o Grande Prêmio da Catalunha. Promoção, Estádio 97 na pole position. Anote quantas vezes você ouve o Fórmula 1 da energia passar durante o Estádio 97. Dia 25 de abril, o primeiro ouvinte a participar ao vivo pelo 3284-7097 e responder corretamente quantas vezes ouviu o nosso Fórmula 1 passar em qualquer dia do programa. Vai viajar para a Catalunha com acompanhante para assistir ao Grande Prêmio em área VIP. E mais, passeios por Barcelona e toda a região, incluindo o novo parque de diversões da Ferrari. Promoção, Estádio 97 na pole position. Porque de primeiro lugar, nós entendemos. Apoio Turismo da Catalunha. Catalunha, referência mundial em gastronomia mediterrânea. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br. E Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. Então vá anotando quantas vezes você ouve passar o Fórmula 1 da Energia 97. Essa promoção é demais, hein? Como você ouviu, no dia 25 de abril, o primeiro ouvinte a participar ao vivo aqui do estádio, no 3284-7097, e responder corretamente quantas vezes ouviu passar o nosso Fórmula 1, em qualquer dia do programa, vai pra Catalunha com acompanhante, vai curtir lá a Catalunha. Catalunha é uma região do noroeste da Espanha, nordeste da Espanha, aliás, né? É, onde está a cidade de Barcelona, onde tem outras cidades muito, muito bonitas, de né? Barça. Como você tem as praias em cities, você tem as cidades lá medievais, como Girona. Sim. E você também tem outras cidades incríveis, né? Onde você tem pintores famosos que nasceram. Tem Tarragona, que é maravilhosa também. Tem a praia lá, Oba, onde... Barceloneta? Onde ninguém mais nem menos que Messi tem... Aí não é Barceloneta. Não é Barcelona. Lá, aquilo não são mansões. Aquilo, você nem sabe o que é o tamanho daquelas casas, né? Uns negócios monstruosos, muito bonito, muito legal. E um passeio muito gostoso bacana. Você fazer é pela Barceloneta, que você vai... acompanhando tudo ali, o recorte ali do litoral. E do lado, N restaurantes. Você fala assim, nossa, tem 100 restaurantes aqui pra escolher. Onde eu vou comer a melhor paella ali? Sim. Você senta, fica vendo o mar. Nossa, restaurante pra caramba, hein? Puta, restaurante pra chuchu. Nossa, velho. Ah. Jesus, amado. Ô, que gostoso, você fazer um passeio comi ali. Comi paella lá. Comeu? Putz, bacana, né? Muito bom. Bacana. E é um ambiente, é um litoral com clima. Barcelona tem um clima que lembra muito o Brasil também, né? Sim. Isso aí favorece demais aí pra quem gosta de viajar. Você vai fazer topless lá, Oba? Vai fazer? Vai botar a teta pra jogo? Vai pegar um tempinho legal lá, hein? Aí, confira o regulamento da nossa promoção no nosso site, 97fm.com.br/poleposition, tá bom? Apoie o turismo da Catalunha. Catalunha, referência mundial em gastronomia mediterrânea. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br. E também apoio da Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. Procura lá. Esse é o Estádio 97, chegando mais um final, né? Mais uma segunda-feira que chega ao final. Acabando a semana, velho. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br. Ah, virá voando pra cá buscar a camiseta. Marcos Rogério Gavião. Os nossos ouvintes, eles são muito criativos, né? Estão falando aí do quanto é caro ver jogo do Santos. Estão falando, depois de Barcelona, levem pra ver um jogo do Santos. Nossos ouvintes são fantásticos. E você vai dirigindo a van, seu pigmeu. Nossos ouvintes são fantásticos. Mas vai ter porquinho? Hã? Vai ter aquela porção de porquinho? Você vai fazer... Começou assim a promoção do Quinto Brasileiro, lembra? Você vai fazer, faz direito. 15. Tava vendo as fotos outro dia. Não tinha pamonha, não tinha mesmo. Mandar um recado aqui, Sombral, que dia 6 de abril, às 19h30, lá no Teatro do Corinthians, lá vai rolar a reunião do pessoal do NECO aí também, que é o Núcleo de Estudos do Corinthians. Pessoal do? Do NECO. NECO. É, show de bola, que inclusive o tema aí dessa pauta aí, o RG número 2, é os 100 anos do clássico aí entre Corinthians e Palmeiras. Boa. Aí. Show de bola, legal, vai ter a participação do Beluso, do Plínio Labriola, enfim. Legal. Vai ser um negócio muito bacana aí, pra galera que quiser comparecer aí no Teatro do Corinthians aí, dia 6 de abril, às 19h30. E um grande abraço para um corintiano fanático pelo nosso programa, o Faja, que faz nível hoje. Boa. Valeu, Fajão! Ô, Sombrinha, e um abraço também pro Dr. Polenta, o Mauro Martinelli, que é o que cuida do meu joelho. Ó, Dr. Polenta. É, mais Dr. estragado Polenta, do que virilha de hipopótamo, e ele tá dando um talento aí para eu continuar jogando lá no Subcirrose. Boa! Um abraço aí pro Dr. Polenta. Dr. Polenta, não perca amanhã no estádio, aqui no Estádio 97. Tudo sobre o homem que ficou 15 anos com uma lâmpada no estômago. Mas só amanhã, aqui no Estádio 97. Como assim, você é louco? É o Estádio 97 Repórter. Um abraço pra todo mundo. Amanhã tem mais programa no oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem. McDonald's, amanhã é um clássico no McDonald's. Triplo Burger Bacon por apenas R$8. E extra, você merece extra economia. Tchau. A energia que te move. Move. Energia. Energia. De Nova York para São Paulo, vem aí o festival mais animal do ano. Electric Zoo Brasil, Hardwell, Vintage Cutter, Illusionize, Cashmere, Rehab, Alan Walker e muito mais. Electric Zoo, dia 21 de abril, feriado, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Garanta seu ingresso, electriczoofestival.com.br. Desperte o seu instinto selvagem. É dia 21 de abril. Em Interlagos, Electric Zoo Brasil. Realização Plus Network. Sou Alex Manente, presidente do PPS do Estado de São Paulo. Você sabe o que é foro privilegiado? É uma lei absurda que garante tratamento diferenciado a políticos investigados por corrupção. O PPS luta pelo fim do foro privilegiado. Para nós, políticos devem ser julgados como qualquer cidadão. Não admitimos uma lei como essa diante de uma crise moral e ética. Nos ajude na luta pelo fim do foro privilegiado. Filie-se ao PPS. PPS.

Eu e Leonardo Ruas. E aí, Léo? Eu e a Ju. Tudo bom? Tudo, e você, Ju? Começando a semana aí com música boa, o que você preparou pra gente? Eu não preparei, eu nunca preparo, posso falar a verdade? Claro. Eu quero me confessar. Sempre. Eu nunca me preparo tirando as minhas músicas, que, né, eu meio que deixo elas no pendrive falando, pô, hoje eu vou tocar minha música. É o que você sente na hora. Exatamente, é como eu tô me sentindo. Eu tava numa reunião agora que eu vou fazer um vídeo. E eu acho que é momento de tocar músicas lindas. Leonardo, cheio de surpresa sempre. Falou bonito. Depois eu vou falar mais. Sabe, eu sou falador, né? Leonardo Ruas na energia. Night Sessions. We'll be right back. you don't.